www.radiovox.org. Boa noite, caros amigos da Rádio Vox, ao vivo aqui. Sou Alex Pereira, agora são 11h20 da noite. Estou aqui com o nosso caro Juliano Parodense e o Eloy Veitch. O Eloy deu uma saidinha, mas vai voltar já já. Estamos trocando ideia sobre o que está se passando no Brasil com o Juliano aí. Fala aí, Juliano, beleza, cara? Beleza, Alex. Boa noite, pessoal aí, os ouvintes da rádio. Beleza, estamos trocando ideia assim, sobre os absurdos do que é viver no Brasil, né, cara? E aqui é um país que dificulta tudo, né? Por coincidência, o Juliano está no Paraguai, mas a gente vai ter noção aí do que está se passando nesse país, justamente por essas referências que a gente tem de fora, não é daqui. E a questão é a seguinte, cara, eu tava trocando ideia contigo agora há pouco aí sobre como o brasileiro é feito de trouxa, né, no Brasil, né, cara? Tudo aqui é mais difícil, tudo é mais complicado, né? Tudo é para poder inviabilizar você fazer qualquer coisa. É tremendo esse negócio aqui. Ah, sim, a diferença é imensurável. Isso que eu tava falando antes, a diferença não tem. É só quem vive no país para saber, para ter um fator de comparação. Sim. Como que eu falei, não adianta eu falar uma coisa que você não tem como comparar. São duas coisas diferentes. Então, só quem tem a experiência de vir, conhecer e ficar alguns dias que vai ter uma ideia mais ou menos. Vai notar, né, cara, que como que o brasileiro é feito de idiota, né? Sim. E eu falei desde desde atendimento a um órgão público, a uma loja, enfim, qualquer atendimento é outro nível de atendimento, não tem toda essa burocracia, impedimentos para abrir um negócio. Dificuldades, né, de você fazer alguma coisa, né? Não, é que eu tô te falando, cara, em relação... Eu tava até trocando ideia ontem aqui com o pessoal sobre como o pessoal aqui é feito de trouxa, passei aquele áudio lá do... Não sei se você ouviu aí do pessoal lá do Maia. Sim. Uma seita religiosa aqui do Brasil, que tá virando seita, me desculpe, não é nem para quem segue a comunidade religiosa, mas o nego pedindo dente de defunto para poder, né, bancar a parada lá. Quer dizer, o brasileiro é aviltado, é feito de idiota todos os momentos, cara. É o governo fazendo a população de idiota, é comunidade religiosa fazendo a população de idiota, é o atendente do McDonald's fazendo você de idiota, né? O atendente da empresa telefônica te fazendo de idiota. É absurdo, cara. Isso aí, sabe? Você fica realmente, poxa, mas eu nasci pra ser idiota mesmo, né? Vou confirmar aqui, eu vou tirar um atestado de idiota oficial. Porque, poxa, se você vê aí no caso do Paraguai, ou na Argentina, ou na Colômbia, ou na Bolívia mesmo, ou no Peru, ou no Chile, a gente conhece pessoas que estão nesses países e a gente sabe que é muito menos complicado você fazer qualquer iniciativa do que no Brasil. No Brasil, você quer montar uma loja de alguma coisa, você tem que abrir a alvará da prefeitura, alvará de não sei mais o quê. Quer dizer, é uma complicação tremenda, né? Não facilita nada a vida da pessoa comum. E, óbvio, o pessoal aqui, né, apesar de tudo isso que eles passam, os caras são muito preocupados com a aparência sempre, né? Ah, não, tem que ter isso para poder montar o teu negócio, e daí você vai fazer parte de uma elite de larápios que estão sendo roubados e tentando roubar os clientes, que é mais ou menos isso que se passa no Brasil. Mas a gente vê, passou a fronteira do Paraguai, hein? Não é da Argentina, não é do Chile, do Paraguai. Meu amigo, o negócio é o seguinte, cara, você vai trabalhar aqui, você vai ter todo o teu negócio, não enche o saco e seja feliz. Não tem vale refeição, não tem vale transporte, não tem desemprego. Não tem nada. Se vire. Se vira, negão. Acorda 4 horas da manhã e, ó, vai à luta, filho. Vai que é tua, Tafarel. É. Não tem. É a realidade, né, Juliano? Isso aí é a nossa. Isso daí é a verdade. O resto é conversa fiada, né? Não tem empréstimo no banco, vou lá no banco lá pegar lá, sei lá, 50 mil reais, vou comprar um carro, vou ficar aí andando pro berço, não existe. Tira o saco dos outros, né? Não é que tipo, eu vou fazer um concurso público, vou passar e vou ficar aqui dando uma de playboy, né? Não. Milionário. É aquilo que eu falei, político, cara, em todo lugar é a mesma coisa, mas os que tem aqui é diferente, cara, é diferente. Picareta tem todo lugar do universo, né, mas a questão é o seguinte, né, cara, a questão que as pessoas vivem uma vida muito mais real fora dessa situação do Brasil, que é complicado. Aqui parece que existe um verdadeiro conluio, né, não só da parte da parte governamental, mas também da própria sociedade civil aí, que acaba aderindo aí panelinhas e panelinhas e panelinhas. Então, quer dizer, como eu falei agora há pouco, você quer montar qualquer negócio na esquina, você tem que ter alvará, você tem que ter licença, você tem que ter bênção do bispo, você tem que ter a proteção do pastor, senão você não monta, cara. Quer dizer, é inviável, cara. Como você vai ter um país desse jeito, cara? Como você vai ter uma economia dinâmica desse jeito? E o Brasil tá perdendo, a gente tá vendo aí. Tá perdendo indústrias e indústrias para o Paraguai, cara, que até há um pouco tempo atrás era, né, sempre tratado como com piadinhas. Ah, não, isso é cavalo paraguaio, isso é uísque paraguaio. Olha, eu acho que hoje em dia a realidade é outra, hein? É o uísque brasileiro, é cavalo brasileiro, viu? É, o uísque paraguaio aqui é 15 anos, 69 dólares. Aí no De Brasil quanto é? verdade, uísque mesmo, né? Uísque, 15 anos, 69 dólares. Quanto é no Brasil? No Na Brasil, duas. Na, uma garrafinha mais de de uísque 500, eu não né? bebo, né? Mas às vezes a gente vê aí nas lojas, né? Se eu não me engano, é mais de R$ 100, né? Se eu não me engano. Não é, mais de 100. Essa tua, não sei, mas essa. Marca. Bucanas aí, 15 anos é 69 dólares. E Bucaner? a cerveja Deixa eu ver aqui na internet que eu acho aqui. 15 anos aí. Não, 18 anos, desculpe. 15, 18, não lembro. Sim. 69 pila. Não, E aquilo pila. que eu falei, cara, cerveja não é mesmo. Brasil, tudo, cara, tudo vem dos Estados Unidos, não tem nada fabricado no Brasil. Não, nem açúcar do Brasil é comprado aqui. Nem açúcar, de onde vem, de Cuba? Não, não, não sei. Eu não sei de onde vem, cara, porque agora já perguntei para uma amiga minha que é gerente do mercado, falou que do Brasil não compra nada, porque acha açúcar do Brasil ruim. Não Ah, é? sei, por causa do sabor. Eu Ah. não sei, cara, também não como açúcar, não sei. Sim. Não, não tomo café com açúcar, não sei. Mas o. E ela me disse que não compra o. Ela estava numa rede de supermercado e não compra açúcar do Brasil. Sabe quanto custa uma garrafinha dessa Buchanan's aqui no Brasil? 12 anos? R$ 200. Não, Numa loja online. não, mas é 15 ou 18, acho que é 18. Sei que está 69 dólares. É, isso daí, Tá. 18 anos, mas isso aqui é 12 anos, quer dizer, em relação à moeda paraguaia é diferente, né? Eu sei que esse dia eu fiz a conversão, dava R$ 700 no Brasil, a mesma garrafa. Puta que pariu. Dá 700 pila. É, tudo aqui é muito mais inviável, né, cara? Enviado. É, É, aqui falou realmente, assim. ó, a garrafa dessa daí, mais de R$ 600 uma garrafa dessa que tá falando, tô vendo aqui agora. Mais de Esse negócio que o pessoal pensa que, ah, não, o cara fez em casa e colocou um lacrinha, uma garrafinha, isso não existe. Não, Isso isso é daí é na questão. fronteira, né? Isso é na fronteira, né? Isso na fronteira que o brasileiro fez já para sacanear. Agora, Vai ver, é olha. brasileiro mesmo que tá fazendo isso aí. Sim, estou falando, o cara vai lá, faz um negócio para sacanear. Agora, não é uma coisa Sistemática aí, né? sistemática. O produto que vem aqui vem importado, cara. Tudo é importado, os Estados Unidos e Europa. É, os caras não querem negócio com o Dá Brasil, querem para passar. negócio com a Europa e com os Estados Unidos. Não, é o isolamento que o país está vivendo, porque a gente pega aí os países latinos todos, do México até a Argentina, pô, os caras têm uma língua em comum. E Sim. chega aí falando português, os caras não entendem piciroca nenhuma, né? Não, A gente não, até mas. entende alguma coisa que não fala espanhol, mas eles não entendem nada da gente, né? Sim. Não entendo nada. Então o Eu... brasileiro fica isolado, ilhado, né? Até o idioma falar, o próprio, entre eles, os nativos, né? Falado no, na capital e na fronteira é outro. Sim. Por quê? Porque no, no, no, no, na capital, eles falam o espanhol, o guarani, ou misturam um pouco dos dois. Na fronteira, mistura os três. Vira uma salada, vira português, espanhol e guarani, sei lá mais o quê. Faz uma salada imensa que é só eles para se entender mesmo. Sim. Vira outro idioma, outro dialeto. Diferente. Então, são duas coisas, mais uma peculiaridade. E aquilo que eu falei, você sobe para cima, lá para Salto del Guairá, Sim. é só português e só real daí. Não, olha só, nosso amigo é o teu perfil como Coronel Telhada, deve ser fã do Telhada. O açúcar dos Estados Unidos é uma delícia. No Brasil, o açúcar é fedorento. Quer dizer, o cara já provou lá nos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, Sei. aqui é tudo para piorar mesmo, né? É, olha, eu vou falar a verdade. Você vê no caso de carne. Eu estou conversando com algumas pessoas aqui na rádio e várias pessoas já vieram dizer para mim, Juliano, que eles estão notando, sabe, a falta do quê? De, por exemplo, de peças de carne nobre no Brasil em supermercados, como filé mignon. Não se encontra facilmente filé mignon em supermercados no Brasil. Então, quer dizer, o mercado da carne do Brasil está na mão de quem? Do Lula, da patota dele, né? O Friboi é do Lula, da família dele, do seu Zé Dirceu, quer dizer, do Fidel Castro, né? Então, diga. Desculpa. Eu vou achar a localização aqui certinho e vou te mandar. Você sabe onde que vai ser o frigorífico mais moderno da América Latina? Onde? E de quem que é? Ah. Vai ser no Paraguai. De quem que é? E é do Lula, de quem? Do Lula. Ah, do Lula? Olha que maravilha, tô vendo. Mais moderno da América Latina. A construção, começaram a construir faz uns 60 dias. Mas imensa construção. Sim. Imensa, imensa. Só o estacionamento para os caminhões é um. Eu não lembro a metragem em quantidade, em números, mas é muito grande. Tanto que é o maior da América Latina. Maior, mais moderno. Sim. E nessa questão de carne, o Paraguai exporta como que é Para o nome do Europa, país? para Rússia, para os Estados Unidos, deve ser para tudo que é país aí, né? Sim, como eu te falei uma vez, ele está exportando já a própria. Esqueci o nome lá. Deixa eu achar aqui a palavra. Aqui, Você falou um país ou comunidade europeia? O que que é? não, é a genética. Eles fizeram uma Ah, genética e tô estão trabalhando exportando. com. Ah, sim. Sim, eles estão exportando aqui não sei para qual país aqui do lado, esqueci, eles levam 300 por viagem de avião. Sim, Então eles colocam as fêmeas e os machos ali no um avião. avião e embora do avião. Não vai nem em caminhão mais. Não, assim, Todo, eu tava todo, vendo. uma vez por mês. Sim. Pode falar, Uma pode vez, falar. todo domingo, final de mês, sai um avião do Paraguai carregado de bois só para levar. Eles estão vendendo só a genética. Não é carne, é a genética Já do tá boi. bem desenvolvido aí. Você veja só o caso da Argentina. A Argentina teve um problemaço, né? Vocês estão aí do lado, vocês estão sabendo melhor que a gente, com aquela desgraçada da Cristina Kirchner, que ela colocou um monte de taxações aí, impostos em cima dos produtores agrícolas, agropecuários, né? E esse Maurício Macri fez a melhor coisa possível. Ele já foi lá e tirou tudo de imposto em cima de exportação de carne e de produtos agrícolas argentinos. E a gente sabe que a qualidade da carne argentina aí do sul da América do Sul, da Argentina, Paraguai, do Uruguai é melhor que do Brasil. A verdade é essa, né? A carne é muito de uma linhagem de gado mais trabalhada, né? Geneticamente, de pasto, condição de clima. Sei. Isso aí afeta a qualidade da carne, né? E o Mac, com essa medida que ele tomou aí, aconteceu, ele matou o contrabando em Clorinda ali, Porto Falco, ele matou o contrabando. O que acontece? Matou. O pessoal trazia azeite, enfim, cebola, ovos, frango, trazia tudo lá por Porto Falco, lá Da no, em Argentina. Clorinda, sim, da Argentina. Aí com essa medida dele, matou, não existe mais contrabando, porque era não sei quantos por cento mais barato comprar. Ah, comida na Argentina, parece 50% mais barato comprar na Quer Argentina dizer, e que no olha só, Paraguai. olha o favorecimento que eles fazem para a população, né, com essas atitudes aqui no Brasil, cara. Meu amigo, tá uma inflação mais lascada. O Vitor Vieira tava até falando outro dia com a gente aqui. Ele tava falando, ó, voltou a inflação, cara. Os caras estão aqui com as maquininhas direto do supermercado, já mudando de preço, né? Agora não é mais uma maquininha de marcar como tinha antigamente, na época do seu Sarney, dos fiscais do Sarney, mas é lá na gôndola, né, que fica lá o código de barra, eles vão mudando lá direto. E você tá percebendo aqui, cara, é um absurdo o que tá acontecendo no Brasil. O custo de vida, assim, aumentando de uma forma absurda. E não tem um paralelo, ah, não, mas está aumentando aqui a renda da população. Pelo contrário, a população está ficando cada vez mais pobre, miserável, né? E olha, vou te Sim. falar, viu, cara, é realmente. Não, eu não estou falando em relação a ir para o Paraguai ou ir para a Argentina, mas qualquer país da Qualquer lugar. América Latina está melhor que o Brasil. O fato é esse, né? A gente está discutindo isso aqui agora, né? Qualquer um. Qualquer um. Para onde quiser ir, tá melhor. Se tiver condição para ir para a Argentina, vá para a Argentina, meu amigo. Pro Paraguai, vai pra Bolívia, vai pra Bolívia. Bolívia não sei, porque tem o Evo Morales lá, cuidado. Bolívia e Venezuela, não sei. Mas o resto, eu acho que qualquer coisa tá melhor que o Brasil. O fato é esse, né? O Chile, né? Porque o Chile, putz, não dá nem pra comparar com o Brasil. O chileno, né, o Juliano, não sei se você tá sabendo. O chileno, se ele quiser, ele vai trabalhar nos Estados Unidos. O visto dele vale pra trabalhar nos Estados Unidos. O Sim, brasileiro, vale. mas nem pra turista, às vezes, consegue entrar. Quer dizer, olha só, gente, o Brasil, um país tão grande, de um povo trabalhador e tal, tá lascado e ferrado. Outra coisa, tava trocando ideia com você, né, Juliano, a respeito desse negócio de trabalho. No Brasil, parece que o ser humano aqui, o brasileiro, a brasileira, são escravos do trabalho. Tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar para não ter nada, né? Sim. Conta aí como que é a tua experiência que você já percebeu aí na tua área. Tem várias, né? Mas ó, as principais é o seguinte: a pessoa começa a trabalhar 4 horas da manhã, 3h30, 4 horas, dá meio-dia, 1 hora, 2 horas, depende do setor que ela trabalha, lógico. E todo mundo vai para o rio, vai pescar, vai jogar vôlei, vai jogar futebol, enfim, vai fazer algum Vai esporte, viver a vai vida. passear, vai pescar, vai viver a vida. E basicamente é o seguinte: a pessoa trabalha meio dia por dia, digamos assim. Ela acorda de madrugada, trabalha ali e aproveita um meio-dia de sol, entre aspas, né? Pro lazer dela, pra vida pessoal dela. Não é que nem o brasileiro que começa a trabalhar 8 horas da manhã e vai ter 10 da noite. 10 da noite para não ter nada e para ser assaltado e assassinado na rua, como a gente vê aqui. Porque aqui você não pode ter porte de arma, né? Aqui, pastor evangélico, que nem o Silas Malafaia, padre, bispo, como o Odilo Scherer e o Raimundo Damasceno, eles proibem você ter armamento. Quem tem que ter armamento é bandido, é assaltante e assassino. A população de bem tem que rezar para a polícia chegar e salvar eles na hora de estarem sendo assaltados, né? É absurdo. Nessa questão de armamento, é o seguinte: o pessoal, eles mudaram a lei lá em 2010, aí tentando mudar de novo, mas não passa, cara. Não Não, tem. não muda, né, cara? Povo, é muita gente armada, né? Não vai mudar assim Tem. fácil, né? Não muda, porque você hoje compra um documento, ele nem te cobra. Como chama no Brasil? Porte de arma. O porte sai, eu não sei, eu não lembro o valor do porte, mas custam R$ 100, mais ou menos. E o registro, o cara nem te cobra, é quinzão, dezão, a loja nem te cobra. A arma você pega em um dia, dois. Quer Se dizer, você quiser não. pegar. Fala, fala, Se fala. você for na fronteira, me vende essa arma aqui, você sai com a dali andando e o documento vai pegando no dia. Não tem essa burocracia. Entendeu? Se você Puta merda. esperar, no máximo 2 dias, sai com o documento na mão, como chama aí, registro. Aí quer fazer o porte, vai dar entrada no porte, vai pagar. E detalhe, eu não lembro agora a conversão, não lembro os valores certinho, mas imaginemos que seja R$ 150 para 3 anos o porte. Sim. Né? Então, e você chega lá, a partir do momento que você deu entrada no exército lá e você cumpriu com os quesitos, lá, os Com requisitos, as a porta da hora. exigências dos caras. A exigência é você ter dado a sua identidade, como é que chama lá? O teu antecedente e pronto. Tá aí, filho. Seja Quero feliz. saber dos seus antecedentes criminais. Você já matou, assassinou ou não? Você já foi no PT? Você já foi no CNBB? Não. Ah, então você pode ter arma, tá tranquilo. Então, pode. Isso no Paraguai, né? No Brasil não. Ah, você já foi no CNBB? Ah, você pode ter canhão de guerra, metralhadora, bazuca, né? Ah, não, eu sou trabalhador, eu sou pai de família, eu quero só ter uma arma para defender eu e minha família. Não, você não pode ter, não. Quem pode ter é o Fernandinho Beiramar. É o José Júnior, né? Que a Editora Record publicou a biografia dele, que é uma maravilha, segundo o seu Carlos Andreasa, né? Para ele e para as negas dele lá, os bandidos. Mas o negócio é o seguinte, cara, olha, eu vou falar, cara. Você vê a situação do Brasil é caótica. A falta de noção, né, Juliano? A falta de noção do brasileiro sobre os seus próprios direitos mais básicos. O povo não reclama. O povo, assim, eu vejo, por exemplo, na Argentina, cara, eu vejo muito isso daí, né, que a gente acompanha à distância, claro. Eu gostaria até de estar lá para poder ver. Quando acontece alguma coisa errada lá, o povo vai na frente do Palácio da Casa Rosada, lá que é o Palácio Presidencial, e mete fogo, mete bala, mete cadeirada, mete carro pegando fogo, o que for, né? Panela, cacerolada, o Diaba 4, aqui no Brasil, né? Os caras enfiam o espanador na bunda, saem lá de Porto Alegre e vão até Brasília para poder lamber o saco dos deputados federal. É isso aí. Cara, pelo amor de Deus, né, bicho? Pelo amor de Deus. Mas que povo banana que é esse brasileiro, né, bicho? Puta merda, viu? É. Infelizmente. Eu queria ver aí em Assunção se aparecesse algum político ladrão num restaurante ou num lugar aí pra poder comer, como que eles vão ser tratados aí? Cara, vai ter que levar a comida dele de casa, porque simplesmente ele não vai ser atendido. Não vai ser. Quer dizer, a população aí já aplica a desobediência civil sem precisar de propaganda. Já. Aqui, cara, ninguém convém político. Nenhum. Puta, que paraíso, cara. Eu sou paraguaio, eu não sabia. Desde do político da esquina até o presidente, cara, ninguém confia em ninguém. Mas é Ah, é pra. político? Mas aí existe uma revista Veja, aí existe uma Rede Globo, uma Não. Rádio Jovem Pan? Não existe, né? Não. Não, não existe. Só numa excrescência chamada Brasil que vai ter um negócio desse aí, né? Não existe. Tem três ou quatro canais, os maiores, mas ninguém. Mas nego tá Ninguém. cagando e andando. Não tá nem aí, cara. Você vai largar teu lazer, você sair com teus amigos, você tomar teu tererê tranquilo, você conversar, ficar com teus parentes, ir Sim. passear pra ficar na televisão. Não Fazer um existe isso. churrasquinho, Fala né? tranquilo. Sim, mas isso Não tem não. cabimento isso. Não é como no Brasil que deu, sei lá, 6 horas da tarde, nem sei que horas passa uma novela ali, mas enfim, a pessoa liga a televisão e. E não conversa com ninguém, né? Porque é outra coisa que é importante, Juliano. A gente sempre fala que os relacionamentos entre as pessoas com esse negócio midiático no Brasil, de televisão, de grande mídia, o cara chega na casa dele, fecha a porta, não conversa com o vizinho e vai ver aquela baboseira. Esqueceu, acabou. E vai dormir e levanta outro dia para ir trabalhar até as 10 da noite. Isso aí acontece. Então, esse é mais uma peculiaridade que aqui não tem. Sim, isso daí não só aí, como qualquer lugar aí que fora do Brasil você vai ver, é muito difícil você encontrar uma situação dessa no Brasil. Acho que não existe igual o Brasil, né? Cara, acho que nem porteiro de prédio vê televisão, cara, pra dizer bem a verdade, hein? Eu comecei a reparar, mas acho que eu não sei. Lê Eu acho que nem livro, porteiro vê. né? Vai ler jornal, sei lá. Vai ler um livro, vai, sei lá. Fazer uma palavra cruzada e dane-se. É, e dane-se. Na televisão mesmo ninguém tem. É, tem, mas ninguém Nego, não tá fica nem aí, preso na né, Juliano? televisão. Tá nem aí. Ah, porque na verdade é o seguinte também, né? Assim, a facilidade que existe em se falar o espanhol é a integração cultural que, por mais que não seja uma coisa assim maravilhosa, mas existe uma integração cultural entre os países da língua espanhola. Do cara do Chile, da Argentina, do Paraguai, da Bolívia, do Equador, da Venezuela, da Colômbia, do Panamá, Sim, da com a própria Nicarágua, Espanha. do México, da Espanha, eles falam a mesma língua, Sim, cara. É um puta de um mesma língua. espaço, né, cara? Então, tem integração com a Europa é constante. Sim. Cara, tem mas muita gente aqui do peito morando trabalhando na Espanha. Muita gente mesmo, não é pouca não. Ou vice-versa, também. Ou sai daqui e vem para a Argentina, a Argentina vem para cá, enfim. É Um muito intercâmbio muito intercâmbio. grande, né, cara? Sim. É que eu te falei, aí nas férias escolares tem o pessoal faz aquele intercâmbio do. Vai o pessoal estudar nos Estados Unidos, entendeu? Então é um país aberto. Não é a panela fechada. Entendeu? É um lugar de autorrealização do povo, né? Não é um país de manter dinastias como aqui no Brasil, que aparece um careca Não. vagabundo que tem que passar óleo de peroba na careca e fala assim: precisamos fortalecer as nossas instituições. Claro, tem que fortalecer a roubalheira que eles participam, né? Não, ali aí não. Não. Sabe, contando o caso da internet aí que aconteceu contigo, como foi aquele negócio da internet? Interessantíssimo, cara. Achei bem interessante. Então, aquele caso é o seguinte, logo cheguei no Aí dá. 2012 no Pará, Sim. quando estava me alojando, eu fui lá, aluguei um apartamento e fui atrás de uma internet, né? Claro. Enfim, entrar, me conectar no mundo. E fui lá, fiz várias pesquisas com várias empresas, nenhuma conseguia me atender. Aí achei uma determinada lá, Uma um operadora lá. operador ativo, e o cara me prometeu que fazia funcionar uma fibra ótica lá. Não, eu falei, ó, expliquei, ó, filho, eu quero uma fibra ótica, assim, assim, assim e tal. Não, beleza, consigo para você. X dólar lá. Não lembro o valor na época. Aí eu falei, então tá bom, tá aqui, ó. Eu paguei pra ele, me deu o recibo, ó, tem um pessoal vindo amanhã instalar. E passou 2, 3 dias, veio o pessoal lá, tecnicamente inviável, né, porque não consegui passar fibra, e enfim. Daí eu liguei pro vendedor, ó, não consigo, fala com o técnico aqui, ó, porque eu não falava bolufas em espanhol nenhum, né, cara? Sim. falei conversa com o técnico aqui, o técnico explica o vendedor, ó, como é que é? Ah, o que você vendeu para o cliente que não vai funcionar, cara. Porque teu plano não vai funcionar na zona onde ele está situado, no teu alcance ali. Não temos conta nem por fibra, nem por rádio, nem de maneira nenhuma. Beleza, beleza. Aí o vendedor, falei com o vendedor, beleza, então é o seguinte, e como é que a gente faz com dinheiro à vista que você pagou para os caras? Sim, porque assim, como não tinha vínculo nenhum, o país acontece, eu tinha que... Cara, eu só tinha minha residência permanente, temporária. Aí, quando você E eu tem a pagava mais. residência temporária, você tem que pagar mais sempre, né, para poder conseguir o serviço. Sempre não tinha conta em banco, não tinha nada. Sim. Não tinha conta em banco, não tinha vínculo nenhum, enfim, só tinha um papel dizendo que tinha uma foto ali, com o nome. Caí de paraquedas aqui. E isso, então, acontece, tem que pagar adiantado. Eu paguei adiantado, enfim, ele não conseguiu me atender. Aí passou uns dias, eu dei cada 3, 4 dias, falei, ô, meu dinheiro, ó, vou levar. Vou levar, Devolve meu nada. dinheiro aí, ô, seu safado. Eu não compreendo Enfim. português, senhor. Mas eu já tava nesse nível. E daí, não me deu uns 15 dias, fui lá batendo pra ela. Se tiver de Acordei, canseira, você foi saquei. operadora. Fui lá no operador, cheguei lá, pô, não falei a bolufa, né? Mas tá com o recibo na mão. Lá expliquei minha situação pra atendente lá, falou naquele vocabulário, naquela precário ali. Sim, aquela situação E ela falou, complicada. sem entender de ninguém. Ela falou, senta aqui do lado, Ninguém né, pode cara? te defender, pode te ajudar lá. Sim. Ela falou, senta aqui, pega tua cadeira, senta aqui do lado que eu vou atender as outras pessoas. Aí ela foi. Enquanto ela estava atendendo as outras pessoas, ela dava um telefonema aqui, um telefone aí, falava com uma pessoa aqui, uma pessoa lá, e eu só ali, só esperando. Daí, às vezes, ela falava, ó, só espera um minutinho que eu também estou soltando. Beleza. E fui ainda, com um pouco, ela veio a chefe a responsável lá Pelo serviço lá da pelo operadora. serviço. Deu a chefe lá. E explicou para mim, perguntou o que está acontecendo. E daí perguntou para mim, perguntou para a atendente, ela viu um recibo lá dela, ela falou, mas trouxe que está errado, né? Não existe essa situação tô aqui. E pegou e ligou pro vendedor. Daí ela falou pro. E ela brava, né? Ligou pro vendedor, e daí, cara, vem aqui trazinha pro cara. E eu ali só tentando entender, né, cara? Descrito gafar ali o idioma. Eu mais ou menos entendi. O cara falou, deu pra entender, o cara falou que tava longe. E ela falou, não, não quero saber, vem aqui trazer o dinheiro. E ela fez o cara ali trazer o dinheiro. O cara ficou com embromation, quis dar uma de brasileiro pra cima do Giuliano. A mulher falou: Senhor, ahora, traga la plata. Na hora foi lá devolver o dinheiro pra você. Ele levou mais ou menos 40 minutos, uma hora, Na hora que eu digo enfim, assim, né? mas Pediu e foi lá. assim, Não foi teve desculpa. imediato. Ela falou, cara, não tem desculpa, falou, vem Ou aqui daqui trazer o a dinheiro. 5 dias volta aqui e você vai receber. Não teve protocolo, não teve Foi volta na por hora. outro. Foi na Foi na hora. hora. Eu só fiquei sentado na mesa ali, enfim, ela fez o cara Puta lá, que o cara foi pariu, lá, brother. devolveu o dinheiro. Devolveu o dinheiro, ela pegou o dinheiro, resumindo, ela pegou o dinheiro da mão do vendedor, pegou da mão do vendedor, conferiu, deu na minha mão. E pediu sim, e mandou o cara lá pra fora, que ela já ia conversar com ele, e pediu sim, me desculpa ali, e a outra atendente também pediu desculpa, Caraca, enfim, velho. porra. Em duas horas, Olha que não, ó, aqui no Brasil a gente conhece, pelo menos, no caso de operador de celular. A gente conhece quantos casos de pessoas que vão na operadora de celular. Olha, eu quero desfazer meu plano, eu quero arrumar meu plano. A pessoa fica 2 horas para tentar ser atendido. Com você foi sim, 2 horas e resolveu o problema. isso aí com o dinheiro na mão. Puta que pariu. É brincadeira, né, Juliano? Aqui não. Não, você já fez o contrato, você vai ter que esperar 1 ano para poder fazer, senão você vai ter que pagar a multa. É assim que eles fazem aqui. Gente, o brasileiro é feito de idiota, meu amigo. Todas as horas. E para poder se de pedir defesa, tem que pedir para um paraguaio. Por favor, me ajude aí que eu estou sendo roubado, lesado. Meu Deus do céu, gente. Não, mas é por isso, né, Juliano, que o PT está no poder, cara. Porque o pessoal não tem noção desse senso de Direito? direitos que eles têm aqui no Brasil. Sim, não tem mesmo. Nunca teve, eu acho. Porque as leis funcionam somente para os poderosos, não para a população, né? Sim. Mas eu acho que tem um pouquinho também de numa cota de sofrimento aí da história do Brasil, porque tem tá conversando sobre o Brasil, sobre o Paraguai e o Brasil, e justamente você está falando, não, aqui realmente o pessoal ainda sofre muito do reflexo das guerras que ele passou, né? O país passou. Eu acho que isso daí fez moldar um caráter mais forte da população aí do que em relação ao Brasil, né? Sim, porque tem muita gente viva ainda Essas guerras passadas. Sim, de 1900 aí foi mais ou menos 1900 foi a última da Bolívia lá. 48, 47, por aí. Eu não lembro como foi, mas tem muita gente viva, então É. aí cerca de 100 anos de idade, mais ou menos 100 e pouquinho. Então Sim. tem muitos anciões. Então a história está viva ainda, tanto desde lá dos primórdios da própria Guerra da Tríplice Aliança. Da Guerra Você vê, do Paraguai, né? sim, tem muitos vestígios da guerra ainda. Teve muita ponte quebrada, estrada, poste de luz, muita coisa do tempo da guerra lá. O próprio trem, sabe, muita coisa abandonada, entendeu? Então a São história é viva. cicatrizes assim, da história do Sim. país ao vivo, para o cara ver ali sem como esconder, né? Tem como Sim, esconder. eu falei, foram três grandes guerras, cara. Não foi um tirinho ali na esquina. Não foi uma briguinha bobalhona, né? Foram três, cara. Sim. Então, daí como que você quer que o país aguente esse jeito? Não, isso daí é o que molda o caráter, né, Juliano? Isso aí não tem dúvida alguma. Você veja só o caso da Argentina. A Argentina também, que é o país mais, o maior país, assim, do lado do Brasil, com todas as diferenças que existem com o Brasil, mas veja o caso aí da própria Guerra das Falklands, né, da Guerra das Malvinas. Quanta gente sofreu ali, cara. Isso aí molda o caráter de um povo. Por mais que o país tenha entrado numa aventura maluca e se dado mal, mas prova um caráter totalmente diferente da população em relação ao que se transformou a população brasileira. Um povo bunda mole, que vive de TV Globo, de Rede Globo, de Veja, de Jovem Pan, de SBT, de Carne do... Não, imagina só, Juliano. Um Silvio Santos aí no Paraguai vendendo uma telecena. Será que é possível isso aí? Não sei para quem vender. Não ia vender pra ninguém, né? Esse cara é picareta, não compreende, hein, muchacho? Porra! Até tem um programa parecido, mas eu não sei se alguém vê, cara. Não, não Eu ia vender não porra vejo, nenhuma. não conheço ninguém que veja televisão. Eu não conheço ninguém que veja televisão. Eu conheço pessoas que têm televisão, agora quem vê, não conheço. É, tem televisão Quem assim, assiste televisão? por ornamento na casa, né? Mas pra decorar minha sala aqui e tal, né? Eu vejo de vez em quando aqui, vou ver um filmezinho que eu alugo e tal, né? Não, mas Porque a imagina. pessoa. Fala, Desculpe. pode falar. Não, porque a pessoa chega do trabalho, enfim, dependendo do horário que seja, ela pega o tererezinho dela, senta na varanda e fica lá três, quatro, cinco pessoas, e vem o vizinho, entendeu? Não tem esse negócio de televisão. É intrigação do vizinho, amigo, o cara saindo da bicicleta, o cara vai fazer alguma coisa. Ninguém fica na televisão. Olha aí, pessoal. Paraguai ensinando o brasileiro. Não fique no direito da televisão. A televisão é perder tempo, minha gente. É matar a tua vida. É destruir a tua existência nisso daí, né, cara? Aí eu te falei, ó, tô desde 2012, eu não conheço ninguém que veja televisão. Sim, que o cara fica lá na televisão, lá, eu É, vou ver minha novela. videomaníaco. Eu não conheço isso, cara. Dá, você vai num barzinho, num negocinho, tem uma televisão ligada. Mas, cara, é lá no pendurado na parede, lá longe, nem faz ideia que estão falando lá. Entendeu? É uma televisão longe lá. Só isso, só pra enfeite. Só por, né, cenário ali. Não, é Sim. assim, o Olavo mesmo fala, né? O professor Olavo falava aí já várias vezes no programa do Trout Speak. Falou, olha, aqui nos Estados Unidos é o negócio seguinte: quem consegue ter aí 5% de audiência da população dos Estados Unidos, o cara no outro dia vai lá e estoura champanhe. O cara tá, né? A emissora tá muito bem, né? Conseguiu quase um milagre. Aqui no Brasil, a Rede Globo tem 50, 70% da audiência da população. Quer dizer, prova que o país está totalmente lobotomizado, né, cara? Você vê, culturalmente, por exemplo, o meu editorial que a gente está vendo aí, comparando o que é publicado no, no, no, nesses países da América Latina, na própria Espanha, que em relação ao Brasil, é um negócio absurdo, cara. A qualidade, a capacidade cultural desses caras é tremenda, né? Pô, veja no caso de Buenos Aires. Buenos Aires tem mais bibliotecas do que se bobear o Sudeste do Brasil, só na cidade do que o Sudeste do Brasil inteiro, se for somar. Somando São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Blumenau. É uma tristeza, cara. Você vê que a população está realmente lobotomizada mesmo, né, cara? E não Sim. tem estímulo para poder reagir. Daí o cara fica esperando o quê? Um passe de mágica para resolver os problemas do país. Não vai existir passe de mágica, né, cara? Não, que jeito, hein? Não vai ter, cara. Né? Eu falei, eu não tenho mais acompanhado as notícias do Brasil, porque o brasileiro não quer mudar. Ele Não nasceu quer assim, mudar, Juliano. nasceu assim. Então não adianta ficar falando, eu já cansei de falar com meus amigos, parentes, enfim. Os caras acham que você tá maluco. Falou... É, não. Porra, vou lá no Paraguai, olha, você é louco, vai ser assaltado, vai ter não sei o quê. É, o normal é você estar no Brasil levando, né, o país mais homicida do universo, né, com 70, 100, 200 mil homicídios por ano, e aqui é normal. Então, larguei os betos, não fala mais nada. Não fala mais nada, não sei de nada. É, você fez a tua parte, né, cara? Eu, claro, eu tentei quantos anos, cara? Porra, desde quando conheci, eu comecei a ouvir a Rádio Vox, desde lá dos primórdios, tinha 300 likes, eu acho, 300 curtidos lá, 300, sim, 400. Lá, desde o... No primeiro programa do Christian. Eu acho que é. É, eu, na época eu tava agitando a programação, eu falei, ô, Christian, vai lá, você ao vivo aí, vai lá. É, tu não... Eu queria lançar o Christian como radialista. É, então tu não participava da rádio ainda. Então foi naquela época. Não, eu participava, mas eu fazia a rádio, mas eu ficava por trás, né? Eu ficava nos bastidores, né? É, eventualmente você ia lá, falava alguma coisa, mas aí ela não era assim, não tinha, não é como hoje. Sim. E... hoje em dia eu carrego o piano aqui direto, tudo, né? É. Enfim, desde aquela época eu entrei lá e comecei a estudar, comecei a ver com outros olhos, né, cara? Sim. Pois. E, enfim, daí eu cansei de falar. Não adianta ficar falando dessa coisa. Não adianta. Assim, que é lá, não, assim, a gente fala aqui pros nossos amigos, né? Pra poder notificar e tentar esclarecer as pessoas que depois do Esperança, daqui 10 anos, 15 anos, tem algum reflexo. Mas a população na média, você vê que é difícil, cara. A gente tava na Paulista nas últimas vezes aí, não sei se você viu. Fui eu. Sim. Não, foi aqui. A gente parou, meu, a Marie fazendo alto trabalho lá, a Lilian, a Miri, o Thiago, o Sérgio, os caras que ajudaram a gente aqui em São Paulo, o Dante veio aqui em São Paulo pra participar comigo aí. Cara, a gente parando a Avenida Paulista, meu amigo. O Paulo Gambi, abraço ao Paulo Gambi. O Carlos Felipe, pô, a Lucia, a esposa dele. A gente parando a Avenida Paulista, cara. Pôr um caminhão de som, arriscando o pescoço. Porque aqui tá mexendo com bandido, né? Falando as realidades. O povo, não, vamos lá ouvir o Hélio Bicudo falando. Porra, pelo amor de Deus, cara. O Hélio Bicudo, ele é comunista, ele é socialista. Ele é do Partido Comunista, esse cara. A população tá totalmente alheia. Aí, pelo menos, o Paraguai, eles tiraram aquele vagabundo, aquele pilantra que se dizia bispo, tal do Lugo, né? O putanheiro lá, que tinha um monte de filho aí por tudo que é lado, né? Uhum. Puseram pra correr, né? Sim, aí sim. Os caras puseram pra correr. Aqui eles não conseguem tirar essa energia. O Lugo, pelo menos, era um cara articulado, ele tinha cultura, minimamente tinha uma cultura, ele era um bispo da Igreja Católica. Não era um idiota esse cara, né? É um cara que tinha uma... É um cara que tinha um background aí, sim, razoável, né, cara? Sim. Não, perto do Dilma, não tem comparação. Não, tá, tipo, pelo amor de Deus, Dilma é uma semi-analfabeta, uma lesada cerebral aí, cara. Né, com lesões cerebrais terríveis, por tanta droga que ela deve ter usado. Meu Deus do céu, aqui a gente não consegue tirar uma falsária, uma golpista de quinta categoria. Mas que país é esse? Até o Vitor, deixa eu ver se o Vitor tá aqui, vou ver se ele entra ao vivo com a gente aqui. É, o Vitor tá falando, pô, tô vendo aqui os caras postando, cara. Ele não tá mais ao vivo, não. Eu tô vendo aqui os caras postando aqui na internet, no Facebook, que estão indo pra praia, que vão curtir a praia. Mas, pô, o país tá fudido, gente. Que praia, que carnaval, gente, vocês estão esperando, cara? Meu Deus do céu, cara. Esses dias eu tava... Esses dias não, hoje... Eu tava falando com um amigo, ele falou que ele tá lá em Florianópolis, ele falou que tá dando tá passando as férias dele em Santa Catarina. Ele falou que tá surpreendido, que ele nunca viu tanto carro paraguaio em Santa Catarina, no sul do Brasil aqui. Mas também brasileiro, né? Eu não sei, né, cara, porque não... Mas pelo que a gente tá vendo aqui da movimentação, tem brasileiro lá também, cara. Eu não sei, ele só me falou da chapa. Porra, cara, nunca vi tanta chapa paraguaia. Lá, não sei. É, os paraguaios, que... Paraguai vão comprar o Brasil. É que eu falei, a moeda é mais forte, cara. A moeda tem 70 anos sem desvalorizar. O Guarani tá 70 anos, olha só, gente. E é cavalo o quê? Cavalo brasileiro, não é paraguaio, não. É uísque o quê? É uísque brasileiro, não é paraguaio, não, gente. Olha, assim, a gente tava trocando uma ideia outro dia aí e falou, não, aqui no Brasil nunca conseguiu ficar 20 anos sem uma crise, né? Desde que foi instituída a República. É crise atrás de crise, crise atrás de crise. O Paraguai tá 70 anos com a moeda estável lá, cara. Puta merda. Bom, pessoal, invistam em guaranis, viu? Invistam em pesos bolivianos. Ele deu uma caída agora, mas ele caiu de 7 mil foi para 5 mil em relação ao dólar lá, mas é um ínfimo, entendeu? É, só agora aí vale muito menos que em valores. Tem que pegar 7 mil para dar 1.400 para dar R$ 1. 1.300. 1.470 para dar R$ 1. Sim. Mas essa queda na bolsa lá foi ínfima. Isso aconteceu agora, 2012 para cá. Não é que eu falei, se você for Não, fazer o cambiar. veja quanto que tá o dólar agora do real pro real, né, cara? O dólar que chegou a ser 1 para 1 do real, que na época era tudo artificialmente mantido, óbvio, como o Enéas Carneiro provou, hoje em dia tá quase R$ 5, já tá indo pra R$ 5, cara. Acabou. Hoje eu para mim comprar um dólar hoje precisa de 5 mil e poucos Guarani. Sim. Só que eu falei, mesmo fazendo a conversão, Sim. eu vou ganhar mais dólar do que se eu comprar o dólar com real. Eu preciso de. Putz, quanto que é o real? Eu não lembro quanto que é o real. Não lembro que em valor, eu sei que fazendo a conversão eu ganho mais em. Se eu comprar com Guarani real, eu ganho mais. Desculpa, com Guarani eu comprar Dólar, dólar, dólar, é. eu ganho. No final das contas, eu ganho mais dólar do que se eu comprar real, eu for comprar dólar. Com real, né? Vocês estão Comprar entendendo dólar. agora? Se você for no Para, você comprar a Moeda mais moeda do forte. Paraguai e trocar o real pro Paraguai, a moeda do Paraguai, depois pegar a moeda do Paraguai para dólar, você vai pegar mais dólares do que você pegar o real e comprar diretamente o dólar. Exatamente. Olha que maravilha, olha que situação maravilhosa que o país está se encontrando. Então, por aí dá para você ver a situação que eles vêm. A moeda vale menos, mas você ganha mais. Vale menos entre aspas, né? Muitas aspas. Não, o É a real medida. perdeu, né, cara? É, sim. O Vale real menos sempre em fator virada, numérico. cara. Sim. Não, você pega só. O que que o Uruguai, o Paraguai tem em relação ao Brasil de indústria? Até a própria Argentina, cara, passou momentos de dificuldade nesses últimos tempos aí. Muito menos coisa, muito menos condições, né? Muito mais afastados aí dos grandes centros do mundo. E a situação atual é a seguinte: o Brasil tá aniquilado economicamente. Está comentando a respeito desse 2016, né, Juliana? O Brasil vai entrar, já está numa recessão que o final desse ano vai ser muito complicado. É um ano que nem, como diz o Vitor, né? O Vitor falou: ó, 2015 nem acabou, e 2016 nem vai começar. Assim, a gente conversa com os nossos amigos ouvintes aí, cara, o quanto a gente está desempregada. Não, mas aí aquela situação, né, o Juliano, que a gente sempre fala aqui na rádio. A gente sempre fomenta aí a livre iniciativa, a pessoa não esperar nada para poder trabalhar. Estava comentando aí no caso do Paraguai, Sim. né? Ou até acredito que no caso da Argentina deve ser parecido também. O cara vai, meu amigo, vamos se virar, vou fazer alguma coisa para viver, né? No brasileiro, o cara vai Sim. Sim. buscar emprego, porque se ele for tentar fazer até qualquer coisa para poder se virar, ele vai encontrar uma porrada de barreiras, né? De panelas, de esquemas já fechados que impedem ele ter uma livre iniciativa, né? Exatamente. Aquilo que eu falei, a pessoa acorda 5, 4 horas da manhã e ó, vai pra luta, hein? Sim. Tá aqui, você não tem vale refeição, você não tem vale transporte, se vira, ó, você vai trabalhar na empresa X lá, ó, você vai ter teu IPS aqui, teu plano de saúde aqui, e seja feliz. Como que você vai vir de trem, avião, submarino, navio? É Não sei. voando, né? Batendo asa, teletransporte, não importa. Se vira, Não negão. importa. Se vira, negão. E se você não trabalhar, não quer trabalhar, tudo bem. Não precisa nem voltar amanhã, né? Se já é Elvis, né? Né, eu digo, e até para a vida pessoal da pessoa, se ela não trabalhar, não tem dinheiro para pagar luz, não tem dinheiro para pagar água, não tem dinheiro para pagar nada. Daí, se o cara tiver uma casa Vira nisso. alugada, né? Ele não vai, se o proprietário entrar, eu vou entrar na justiça para poder despejar esse desgraçado. Não é assim? Vai. Vai, doideira. Não. Não é. Como que é aí? Aqui ele pega o contrato e chega no primeiro policial da esquina, ó, aquele cidadão ali não está pagando meu aluguel ali. Como que é? Ah, não está pagando teu aluguel? Vamos lá, ô, fulano. Tira essas coisas aí, você tem 5 minutos. 5 minutos. Não Olha só que tem. maravilha, hein, cara. Cara, é aquilo que eu falei, se faz valer o teu direito. Você não é dono do imóvel? O cara não tá. Parte do Da cara porta. ser direito, né? Não, não Pronto, cara. tem espaço pro cara ser malandro, né? Não, se o cara não tá. O que foi acordado? Você deu o imóvel, o cara te dá o dinheiro. Você deu o imóvel, o cara te dá o dinheiro, o que tá acontecendo? Tá alguma coisa errada. Então, sei lá. Lógico, isso não. Isso é um fato extremo, né? Mas eu, a pessoa primeiro vai lá e tem, ó, fulano, pô, você não pagou esse, não acertou comigo, o que tá acontecendo? Aí se você explicar pra pessoa, ó, tive um contratempo aqui, ele vai entender. Agora estão falando do picareta, né? O picareta não quer pagar, que ele não dura 2 dias no imóvel. Picareta quer enganar, né? Ficar o quanto Não puder sem pagar. vai ficar. Não vai ficar mesmo. Não, sem contar o seguinte, que ele já teve que pagar o seguro, né? E Sim. daí, lógico, o proprietário vai devolver, porque você tem que pagar adiantado, né? Depende do que você vai alugar, se é comercial, residencial, enfim. Mas se for um residencial aí, tem que pagar no mínimo 2 meses de entrada. Então, lógico que o proprietário vai ter que devolver o dinheiro, mas ele vai descontar que ele disse que não pagou. Ah, se ficou 10 dias atrasado lá, ou sei lá, o imóvel, por exemplo, vai ter que descontar os 10 dias e vai ter que devolver os 20 lá, dos 30 dias, e tá aqui teu dinheiro e sinto muito, tchau pra você. Vai passear aqui, tem mais Vai uma para passear. poder entrar. Não, cara, assim, é isso daí que te conta de dificuldades. Por exemplo, a gente vê aí no caso da nossa própria iniciativa, né? Que você está testemunhando aí desde o começo que a gente fez, é de empenho nosso mesmo, não tem. Tá trocando ideia isso hoje com o Eloy. Falei, pô, até vou ver se ele consegue entrar aí para conversar com a gente. Falou, pô, o negócio é o seguinte, Eloy, para fazer isso aqui que ele tá fazendo, tem que ter cara, ser carudo mesmo, porque. Você acha que o nego vai fazer um negócio desse tipo parecido? O nego tenta fazer, mas fica puxando o saco de gente famosa, gente importante. Aqui não, aqui a gente desce a ripa aí mesmo e fala a realidade, não fica com puxação de saco. Porque justamente a gente percebe que esse fator de livre iniciativa, de empenho próprio, de auto-iniciativa, não existe no Brasil, cara. Foi Não, não existe. castrado, né, cara? Foi. Não existe. Aqui não, cara. O cara que se vira. Aqui eu falei, não, o cara não tem nenhuma tetinha pra se agarrar, cara. Não tem vale nenhum, não tem ajuda do governo, não tem nada. Você quer ganhar dinheiro, filho? Ou você vai vender bala na esquina, ou você vai carpir um canteiro, um lote ali, alguma coisa você vai inventar. Mas eu queria falar, dinheiro todo mundo tem. Duvido o cara que se pegar na rua e cair. Me dá, põe assim no bolso. Eu duvido o cara vai estar duro. Sim. Mas o cara não vai ter um. Sei lá, eu não sei qual a conversão para o Brasil, mas ah, se o cara vai ter uns R$ 100 no bolso aí, por exemplo. Eu duvido o cara se catar na rua lá. Qualquer um que se pegar na rua, o cara tem dinheiro no bolso, cara. Ah, é outra coisa, O cara. dinheiro vivo, né? Os caras acham que o dinheiro vivo aqui no Brasil é Dinheiro. cartão eletrônico, né? Eles querem Ah, acabar não com o tem. dinheiro. É dinheiro vivo, cara. Então, o que acontece? Porque o cara é obrigado a se virar, cara. Ele não tem. Ele, se ele quiser comprar uma bicicleta, ele vai ter que trabalhar para comprar essa bicicleta. Ninguém vai dar uma bicicleta para ele. Ah, quero comprar um tênis, quero comprar não sei o quê. Não tenho Cara, ele vai ter que dinheiro trabalhar. para comprar bicicleta. Vai ter que se virar, filho. É que eu falei, por mais que pô, com todos tem esse reflexo dessas guerras aí, cara, o cara tem que se virar. Então o cara ele não tem onde emprestar, ah, vou lá no banco emprestar dinheiro. Não tem, cara. Até tem, mas é pra pouco, entendeu? Porque o banco vai te pedir garantia, vai te pedir igual no Brasil. Como é que você vai emprestar lá o X valor se você não tem como comprovar renda, não tem como comprovar nada? Ele não vai te emprestar. Não. Não, Banco é banco. isso daí é geral, né, Juliano? Isso aí você vê nos Estados Sim. Unidos, no Canadá, a gente conversa com o Flávio, com o pessoal dos Estados Unidos que a gente conhece, na Europa, eu já tive na Europa, a gente vê que é outro papo, cara. Não tem essas palhaçadas que tem no Brasil, cara. Você vê que tudo é articulado no Brasil para poder enganar mesmo, para poder ter golpe, para poder ter fraude. Claro, fraude dos mais poderosos, né? Dos que têm mais condições. A população mesmo paga o pato sempre. Porque agora a Ah, tá situação do fácil. Brasil que a gente vai enfrentar daqui para frente, quem que vai pagar o pato? Não vai ser o PT, não vai ser a CNBB, não vai ser o PSDB, não vai ser o PMDB, vai ser a gente, que a gente que vai pagar essa roubalheira da Petrobras, essa roubalheira de Banco do Brasil, Caixa Econômica, Ministério da Saúde, Diaba 4, né? Então a gente que vai pagar essa história toda aí, não vai ser. Esse é o problema, cara, sabe? Eu vejo essa apatia, sabe, Juliano? Você estava comentando comigo aí em relação aos seus conhecidos aí. É tremendo. O brasileiro não tem iniciativa pra porra nenhuma, bicho. O cara, pô, mas estão te roubando, tá comendo tua mulher ali, vão matar tua filha ali. Ah, mas não sei se dá pra fazer alguma coisa, cara, né? Cansa se eu for fazer alguma coisa. Porra, bicho, mas que é isso, cara? Eu não sei, o Brasil ficou enviado para Inviável. qualquer coisa. O Brasil acabou, a verdade é essa, né, Juliano? É, quem olha de fora, é que é o seguinte, cara, às vezes que eu vou no Brasil, a pressão psicológica é tão grande, eu mesmo ficando no Brasil, se eu ficar 2 dias, você começa a pensar diferente. Já começa a Eu, ficar você, sabe, nervoso. você dá a balança na cabeça, porra, parece que você está ficando bêbado, né? Eu acho, porra, mas que estão fazendo na minha cabeça? Você já te dá aquele choque, assim. Sim. Bom, já te dá quando você passa a fronteira. Quando você passa a fronteira, você fala, porra, tô numa prisão. Entendeu? Porque aquele Tô num monte de polícia. hospício. aquele monte de polícia no mundo querendo te roubar ali, cara, tá achando que você não sei o quê. Cara, você já fala, porra, cara. Para aí, onde eu quero voltar? Já começa na fronteira. E daí você chega em casa, todo mundo vê televisão, aquela coisa toda, e como é aquela lavagem cerebral, vê jornal, com as casas, todos os seus amigos, não sei o quê, independente se pobre, se rico, enfim, todo mundo falando meus assuntos, minhas bobagens, e o troço começa a contaminar a tua cabeça, e você, porra, daqui a pouco você dá uma balança, pô, onde que eu tô, cara? Pô, cara, Porque eu acho que eu é que não é assim, cara. vou ver o Silvio Santos agora aqui. O cara já ficou zumbi, né, cara? É, ele já começa a ficar zumbi, entendeu? Então você tem que precisar Vê uma que. Brahma Chopp e vou ver o jogo do futebol aqui depois do Silvio Santos. É, mais ou menos assim, então dá aquele toque e você fala, não, deixa sair daqui. Ó, pessoal, tô Sai bom de ficar mim, com vocês. cara, sai de mim, capeta. É, pega tua passagem, ó, sai fora. Deixa eu ir pro Paraguai, tá melhor. Deixa eu ir pro Uruguai, aqui tá melhor aqui. É, não precisa nem ser o Paraguai, Uruguai. Uruguai já tá melhor que aqui. Qualquer Qualquer lugar. Caracoles, bicho. Vou pra São Tomé e Príncipe, aquela ilha que tem lá no meio do Pacífico, lá que tem os pessoal de Portugal, lá, os negão do Portugal. Lá pra terra lugar. É, eu sei. do Casimiro lá. Eu sei que o brasileiro não vive numa prisão, ele não sabe. Não tem mínimo, ele não tem a mínima noção. Exatamente, Aqui, não tem 0,0001% de cara. Não noção tem. Não, do príncipe isso não é nem o brasileiro. brasileiro, assim, podemos dizer, o povo comum, que não sai nem do É? bairro de mora, que quanto mais ir para outro país. Isso é cara que vive em Miami, em Paris. Esses caras não têm essa noção, cara. É como diz o professor Olavo, Juliano. Você tá aí em Assunção, você vê aí a praça central, você vê as Claro. ruas limpinhas, você vê tudo bonitinho, arrumado, você vê, puta merda, cara, eu tô num lugar decente, né? O Olavo fala sempre isso daí. Ele fala uma coisa que eu acho muito engraçado. Falou, esse tipo de gente, assim, tem dinheiro para viajar para Nova York, Paris, né? França, Itália. O cara chega na frente da Torre Eiffel e compara a Torre Eiffel ali com, sei lá, com o Mercadão É. de Diadema. Não tem nem noção de comparar, entendeu? O Mercadão de Curitiba. O cara não consegue ter paralelo das coisas, entendeu? O cara já patifa tudo e já nivela tudo por baixo, né, cara? Sim, é isso aí, É, entendeu? Então. esse é o problema. Pô, nosso, a gente tá batendo em cima desse assunto. Não, que nem eu vou jogar já de Januário aí a palestra do Dr. Heitor de Paula. Infelizmente, o cara que editou, ele não conseguiu jogar o final. Vou ver se ele me passa depois o final da palestra e eu tento mandar postar de novo ela completa. Mas tá o trecho praticamente todo da palestra e justamente o Rafael de Paula tá falando sobre isso daí, né, do Brasil, cara. Eu tava vendo o filho do Heitor de Paula que veio aqui em São Paulo, a gente trouxe ele pra cá pra fazer a palestra com a Graça e com o Heitor, do lançamento do livro. Até o Eleutério disse que chegou lá o livro dele e tá adorando o livro. Valeu aí, Eleutério. Pessoal, tá reclamando do livro não chegar? Calma aí, é questão dos correios, né? Eu acho que no Paraguai não tem esse problema dos correios. No Brasil, você manda o correio pra chegar em 2 dias, você paga mais caro, chega 10 dias depois, né? É, bom, é só você entrar na página do Correio do Paraguai, você vai ver lá qual que são os como é que chama Os tipos de envios. eles falam, eles primam pela segurança, pela garantia e tudo mais. Tá lá na página. Aqui não, aqui é você mandar e ser roubado, né? Porque eu já mandei um monte de livro e já foram roubados vários livros. Mas ele tava falando justamente sobre isso, né, cara? Sobre essa condição aí do brasileiro acreditar no impeachment da Dilma. Puta conversa fiada. Essa mulher vai sair, eu tô querendo que ela saia, eu não sou contra que ela saia. Mas o que que vai acontecer? Não vai acontecer porra nenhuma, porque tá um bando de bandido pior que ela no poder aí, na Câmara dos Deputados, na Assembleia dos Ladrões, Serenado, né, o Sindicato do Crime, que é o STF, o Tribunal Federal, Superior Tribunal Federal. Quer dizer, não falta bandido no poder do Brasil, né, cara? É. Eu não, eu, e daí o pessoal fica pilhado nisso, né? Não, vai sair, a Dilma vai sair, o impeachment da Dilma. É por isso que eu falei, eu abandonei, cara, enfim, tanto as redes sociais quanto qualquer meio de comunicação. Só fala a mesma coisa, que é impeachment da Dilma, não sei o quê, três, quatro assuntos e ficou nisso ali. Acabou, né? Então eu não quero mais saber disso aí. Acabou, você sabe que não aconteceu nada. Nada. Então quando acontecer uma notícia diferente, aí você vem me avisar. Agora, quando ficar impeachment, não sei o quê, essas bobagens aí, Não, isso aí é palhaçada, isso aí é você ridículo. fica perdendo tempo. Não, isso é palhaçada, cara, Aí isso aí. fica, não. Não, você vê Aí que fica, não, impeachment para amanhã, para semana que vem, daqui a 15 dias. eles polarizam o assunto, isso já vai tirar do foco, né, cara? Dos reais problemas que estão acontecendo lá. Sim. O nosso amigo Marcelo Jorel, você acredita que você vai ouvir o que eu vou falar agora aqui, meu caro Juliano? Eu não sei se aí tem o Walmart, supermercado, né? Não, não tem. Não notei, mas tem grandes redes de supermercado. O Walmart é uma das maiores redes de supermercados do mundo. Acho que é a maior rede de supermercados do mundo. Você acredita que eles estão fechando o Walmart no Brasil? Sim, eu ouvi falar. Que é um lugar que o povão compra, que é mais barato, né? É só Sim. no Brasil que isso acontece. Se for qualquer Não, lugar no mundo, porque. não acontece, é o contrário, né? É, aqui tem outras redes, tem três ou quatro redes grandes, mas o Marte não tem. Aqui é mais regional, digamos assim. Do Ucrânia, que é outra coisa positiva, porque se o Walmart faz uma coisa predatória, eles chegam e destroem o comércio local, né? Sim, economia, sim. Então aqui não, aqui tem três ou quatro supermercados. Que abrange o país todo Sim, e faz mas um local. local do país, né? Regional, não tem nada estrangeiro. Né? Não é um Walmart, sei lá o que, do outro planeta aí que veio se instalar no país. Eles não deixam. Não. Não, não sei como deixa, mas não tem. E daí, porque tem uma ou duas, acho que tem essas lancheria de. Como é que chama o Lanchonete? nome aí? Lanchonete, tem duas ou aí McDonald's só dos tem Estados duas. Unidos. Tem pouquinho, tem mais uma outra rede aí, e acabou. E rede de loja nacional tem uma ou duas grandes. E depois é importador, né? Importador que não falta. Importador que eu compro para qualquer coisa. Quer dizer, daí Comprando para o cara longe. joga o preço para baixo de tudo, né? Sim, porque acontece? Porque ele tem que. Se você vai vender um produto X aí, você vai no mercado a comprar sei lá, uma lata de azeite lá custa X. Cara, se o cara começar a se extorquir, você importa dos Estados Unidos, da Europa, sei lá de onde lá. Melhor, liga lá, manda a caixa aí. E vem dali 2, 3 dias, não dá pra retirar. O cara já despenca o preço no supermercado porque não vai competir, né? Tem como Sim, por isso competir. que eles fizeram. Você não Sim, viu o por Eloy isso que tá falando com a gente agora há pouco aí? O Eloy mostrou, não, eu fui aqui, porque o Eloy mora no Paraná, ali do lado do Paraguai, né? Ele foi lá no Paraguai há 2 dias atrás Ah. e comprou umas latas de cervejas de trigo, né? Que ele gosta de tomar. Falou, olha aqui, Alex, pô, 1 litro de cerveja de trigo, R$ 6 cada cerveja, cerveja alemã, né? E, pô, É. aqui no Brasil você vai pagar 15, R$ 20 uma lata dessa daí? Muito mais até. 20, um litro Muito vai pagar mais. R$ 25. Como que o brasileiro é roubado? Mas pra onde vão esses impostos daí, cara? Não vai pra gente, né? Pra gente não cai nada, né? Daí, outra coisa, depois você toma cerveja aqui do americana, você não toma cerveja aí brasileira. Brasileira, né? Pô, É a mesma coisa tomar chá e açúcar. É tipo, chá e café, são duas coisas diferentes. Não, não é pior, né? Mesma coisa tomar um chá, um café e mijo. O do Brasil é mijo, né? Não desce mais, não toma Mijo nenhuma de delas. camelo, de jumento. Agora eles começam a lançar aqui uma Brahma, mas um litrão. Cara, até eu vejo uma outra pessoa tomando, mas ninguém troca pelo americano. Aquela Claro que não, cerveja que vem cara. americana. Aquela Budweiser Eu? americana, pega a Budweiser feita no Brasil. Não tem nem Tem. comparação, cara. É. Ah, não tem mesmo. Nada a Aqui ver. é arroz e milho e lasca na cabeça dos trouxas aí, cara. Budweiser, essa Corona, a Baviera. Bom, a Baviera nem vende aí. Bom, Ah. a Budweiser nem vende aí a cerveja que ela vende aqui. Que é Bud 66. Nem Não, vende aí. aqui é Bud comum mesmo, que é feita no Brasil, aquela porcaria. E essa aí, vou dizer pra você, o sabor dela é diferente da Argentina também. Na fronteira é uma, na capital é outra e na Argentina é outra. Bom, da capital da Argentina é até a mesma. Não, mas O assim, sabor. eu tô falando porque outro dia tava eu, o Dante, aí, a gente pediu pra tomar uma cerveja chamada Patagônia da Argentina, ele tava aqui em São Paulo. Aí até não é muito caro assim em relação ao preço do Brasil, né? Pô, a gente tomou cerveja, pô, o que que é isso aqui, cara? Isso aqui é cerveja de verdade, né, cara? E vem no litrão, Sim. né? Pô, você, o brasileiro pede uma cervejinha dessa Skol aí, vagabundo, o cara sai, já tem que pedir um transplante de fígado, né? Transfusão de sangue, porque o cara vai morrer, né? De doença hepática, hein? Pelo amor de Deus, cara, como a gente é enganado aqui, Juliano? Pelo amor de Deus, bicho. Como o brasileiro é feito de idiota? Tem que ser. Ou se for fazer algum livro sobre o Brasil brasileiro, como o povo é feito de idiota nesse país, né? Por essas lideranças, as elites empresariais. Aí você falei, comercialmente aconteceu. As empresas fecharam o Brasil por uma panela, ali, um grupo, e, cara, você não pode comprar nada, você simplesmente está subordinado, enfim, ao É a sujeito. Fiesp, né? Uma desses caras é a Fiesp aqui, esses filha da puta da Fiesp aqui da E. Paulista, que ficam falando que Ah. vão pagar o pato. Quem paga é a gente que paga o pato. Claro, o consumidor, porque o consumidor não tem escolha, cara. Se você tem um fabricante disso ou daquilo, você é obrigado a comprar aquele produto, paga 5 vezes mais que vale e Sim. péssima qualidade. Péssima qualidade. De quinta categoria, né? É a mesma coisa o pessoal que vai para os Estados Unidos e fala, eu nunca fui, mas enfim, o pessoal que vai lá, compra, come o chocolate de lá, fala, jamais eu comendo, vou voltar com medo do chocolate do Brasil. Só que só não, foi diferente. Ó, eu já tive um tempo na Europa há mais de 15 anos atrás, isso aí foi quando, 2002, 2003, 2005, por aí. Você come chocolate lá na Holanda, na Bélgica, não tem comparação com o do Brasil, cara. Aqui está comendo é lavagem de porco, cara, entendeu? Queijo, você come queijo lá barato, cara. O pedreiro compra queijo para comer, que queijo caro, que aqui no Brasil vai pagar, sei lá, 40, 30, 40 reais o pedaço, e lá você pagaria como se fosse para eles lá, 6 reais, 7 reais. Quer dizer, é absurdo, cara. Tudo aqui é mais caro, velho. É. Isso não é que o Paraguai é um país que tem problema de infraestrutura, mais pobre que o Brasil e tal. Não, não. É país como a Bélgica, como a Holanda, a Alemanha, a Tchecoslováquia, a República Tcheca, né? O Brasil, a França, o próprio Cássio que está nos ouvindo pode confirmar isso. Não sei, o Cássio não sei se faz muito tempo que o Brasil, mas assim, é caro, as coisas em Paris são caras. Paris é uma cidade cara. Mas a qualidade do produto que eles recebem em troca do que eles pagam. Mas jamais ele vai pagar aqui no Brasil, cara. Jamais. É, a cerveja que de qualidade aqui, cara, eu imagino que deve custar uns 50 reais no Brasil pra você fazer a conversão aí. Ah, que se paga 6 reais aqui numa cerveja. Você vai pagar pelo menos uns 30. Vai. Você... É, vamos, já começa que nem vende aí, né? Tudo é 3 vezes mais caro aqui no Brasil, cara. Veja no caso de eletrônicos, de computador, essas coisas. Você pega nos Estados Unidos, você vê o preço aí na internet, você quer entrar lá e ver. Você vê, no Brasil você paga. Agora não, né? Agora você paga muito mais porque o dólar disparou, né? Mas na época que o dólar estava mais ou menos aí, você pagava 3 vezes o valor do preço das coisas. Agora você vai pagar muito mais, porque agora tá. Agora tem um tal do Mac Pro, sei lá que é o Mac Pro. É o computador dessa Apple mais moderno que existe, que é de torre, né? É redondinho, é cilindro. Eu tava ouvindo. Vi uma notícia outro dia aí falando que custa o preço de um carro aqui no Brasil, custa 40, 50 mil reais o mais completo desse computador. Que é isso, cara? Eu sei, vamos ver como é que vai ficar quando entrar em vigor o Acordo Pacífico, aí você vai ver. O Paraguai tá nesse acordo? Tá no acordo. O Chile tá nesse acordo, o Peru tá nesse acordo. Sim. O México tá nesse acordo, daí ferrou pro Brasil. Parece que o único que não tá é a Venezuela, se não me engano. Só esse paizão chamado Venezuela, até a Argentina tá? Se não me engano tá sim, é só o Brasil que não tá, o Brasil e Venezuela. Tem que ver certinho, mas são 20 e poucos países, se não me engano. Brasil, Venezuela e até Cuba tá. Até Cuba. Sim. Não, eu não lembro da. Porque o Brasil ficou fora daquele acordo dos eletrônicos e desse do Pacífico também. Pra ferrar, né? Você viu que eles fizeram pra ferrar mesmo e você não conseguiu. Sim, pra ferrar mesmo. Fizeram pra poder baixar o preço dos eletrônicos. Aqui o governo do Brasil não aceitou, a ditadura do Brasil não aceitou. Sim, sei mesmo. Você tá fechado numa cadeia sem grade. Uma cadeia, cara. O Brasil é uma cadeia, exatamente. Cadeia? É um manicômio judiciário, né? Não é cadeia, é pior. É uma cadeia de loucos, né? Porque tá desse jeito o país. É mais ou menos por aí. Porque eu falei, ele fica preso na frente da televisão, ele não tem noção do que acontece no mundo. Não tem, cara. Até porque, né, assim, com o problema do idioma. E o Brasil não tem conexão nenhuma com Portugal, bosta nenhuma. E o brasileiro médio não entende nada do que é falado em espanhol. Então, e muito menos em inglês, o cara fica um alienígena mesmo, né, cara? O cara tá no outro planeta mesmo. Sim. Estamos no outro planeta. Pra você ver do como é que funciona a camaradagem, entre aspas, né? Que eu falei da Argentina lá, o caso do Albert lá. Eles deram 90 dias de residência provisória para os paraguaios morarem na Argentina. Ah, tá tendo esse problema lá. Aí, né? Tá tendo essas enchentes aí. Sim. Então, acontece. Uma cidade inteira se mudou para a Argentina. Uma cidade inteira, não foi um bairro, uma cidade. Eles arrumaram o espaço para eles poderem se situarem ali, se organizarem? Sim, por 90 dias, com todo mundo documentado. Por 90 dias, residências provisórias. E se for o caso, dependendo do que acontecer, né, que da água aí, vai ser prorrogado aí por X tempo lá. Sim. Até resolver a situação. Sim. Você acha que o Brasil ia fazer isso? Não, o Brasil não faz nem com a própria população, quanto mais com o Paraguai. Nem com a própria população? Não, você não... Então, porque você... Então... Você não viu aquele negócio que teve lá em Petrópolis, lá na Teresópolis, há uns 2 anos, 3 anos atrás, que desmoronou? Tem mais de 1.000 pessoas enterradas debaixo do solo lá que ninguém tá nem aí? Não tá nem aí, cara. É. Foda-se esses caras. Aqui em Mariana agora, né? no Minas Gerais, que estourou a represa lá de mineração, matou um monte de gente que ninguém nem vai saber que morreu, cara. Tô nem aí, bicho. É o país mais assassino do mundo, o Brasil, cara. Então, você saiu aqui do lado espanhol, digamos assim, tem bastante comparação entre os países, entendeu? Então, o mais isolado mesmo é o Brasil. É, o Brasil é o país jogado mais escanteio. É, eu não sei qual que é a relação do Uruguai, enfim, da Bolívia, os outros que fazem a fronteira, mas em relação ao Brasil, digamos assim, mas entre os espanhóis aqui, a relação dele é de camaradagem, um ajuda o outro. É de irmandade mesmo, né? De povos e irmãos, né? Então aí, vão se virando. Meu Deus do céu, gente, olha, isso aí que ele tá falando, gente, experiências aí do próprio Juliano, do que a gente tá comentando todos os dias aqui, é para poder realmente, né, parar e refletir o que a gente tá fazendo aqui nesse país, né, nesse lugar aqui, que nem país mais é, o Brasil já perdeu moral até para ser considerado país, tá numa situação tão extrema que eu mesmo me nego a considerar isso aqui como um país. Se eu já não obedeço nenhum desses pilantras que estão no poder, eu vou acreditar que isso aqui é um país? Não é país. Eu tô ocupado, né? Eu tô ocupado. Por ladrões, né? Mas... alienação muito grande, né, Juliano? Muito, muito, muito. É isso que eu falei, cara. Eu vou ao Brasil, mas é no máximo um dia. Você não aguenta, né? Você começa a dar comichão, né? Deixa eu sair daqui que eu não aguento. Você não aguenta mal e mal passar a fronteira. Olha lá, o Darlan Dias, nosso amigo aqui, escreveu o seguinte. Nos Estados Unidos, um iMac 27 polegadas da Apple custa $2,000. No Brasil, chegam a cobrar até R$16.000. É isso aí. É. Quem que vai comprar um negócio desse aí? Só se o cara for rico, né? Sem contar o seguinte, se você compra e é roubado no correio e não chega na tua casa. Ah, tem mais essa, é verdade. Ou o cara da receita te rouba, aí só tem ladrão, cara. Esse negócio da receita só tem ladrão, hein? Só tem ladrão, claro. O cara pode processar, pode qualquer coisa, ó, filho, daqui meu CPF, processa ele, ó. Já começa a roubalheira onde? A roubalheira começa onde? Começa no próprio governo, né? Começa no governo. Então não adianta, eu toquei o foda, não adianta o cara querer me processar, cara, eu não tenho nada, você vai roubar meus documentos, tá aqui, ó. Uma, eu não moro no Brasil, não tem nada a ver com o Brasil. Então eu falo, cara, só, na Receita Federal só tem ladrão, cara. Só tem ladrão. Você não, pode vir. Cara, eu comentei contigo outra hora aí. Falei, pô, Juliano, comprei um livro aqui, até barato, comprei por $3, $2, $3 um livro, né, sobre a história aí da América Latina. Um curso, na verdade, de Oxford. $3. O livro custa, se você comprar novo, você paga acho que uns $20, $30. Tava lá no Sebo vendendo por $3 nos Estados Unidos. O livro demorou 4 meses pra chegar na minha casa, cara. 4 meses, cara. Que é isso, cara? É, não aceita. Pra pegar uma merda do avião e chegar no Paraguai sem comer alguma coisa é uma semana. Aqui no Brasil, 4 meses. Que é isso, cara? Um livro, não era explosivo, não era bazuca, né? Não era uma Ferrari, era um livro, uma merda de um livro. Puta que pariu, bicho. E pra chegar aqui, ainda passa na capital aí antes. Faz um transbordo no avião e vem embora. Alô? Sim. Entendeu? Então faz o transbordo aí da mercadoria no avião e vem embora. E esses dois, no máximo, 3 dias tá aí. Bom, a UPS pede no máximo 5, né? Se der tudo errado lá no transporte, é 5 dias no máximo. A UPS, né, americana, com os países civilizados, com o Paraguai, né? Argentina, Bolívia. Na Bolívia eu não sei, porque tá com aquele cocaleiro lá. Mas Chile, né? E Bangladesh, Zimbábue, aí é 5 dias. Mas no Brasil, como é um país muito evoluído, né? Aí são 4 meses. É, aqui é 2 dias. E daí acontece, então, se tudo der errado no transporte lá, e você vai receber em 5 dias. Mas eu tô falando uma empresa americana, né? A empresa americana entrega no correio e vai lá retirar. Se você quiser, o cara vai entregar na tua casa. Mas em 5 dias, no máximo, se der tudo errado, em 5 dias tá no correio. Então você vai lá retirar. Então você vai com o código de castramento, chega lá, vim buscar minha mercadoria. A moça vai lá, até atende lá, te acha sua mercadoria, você vai ler a apresenta a documentação ali, enfim, retira sua mercadoria. 5 dias no máximo. É de 3 a 5. Sim. Não, cara, eu vou te falar. Não, daí você vê todo esse pessoal falando aí de da situação do Brasil. Até a Lilian postou aqui do pastel de flango, pastel de lato lá, o boi de pilanha e o senhor Bosterman lá no Cato Institute. Mudando um pouco de assunto, né? Ele está falando sobre esse negócio de oposição na situação do Brasil. E eu tinha feito uma postagem aí uns. Acho que foi no começo do ano, nem me lembro. Faz uns 8 meses, 10 meses atrás aí. Eu fiz sobre esse pessoal do Bunda Lelê, Companhia Limitada. Que os caras estão aí. Estavam lá numa palestra na Cato Institute, que é um organismo ligado a diálogo interamericano, comissão trilateral. Pessoal que está ferrando com a América Latina e com o Brasil. E esse pessoal que se diz liberal, né? Esses caras são os caras que estão apoiando justamente os vigaristas que estão se apoderando do Brasil, disse no Brasil como o senhor Fernando Henrique Cardoso, o senhor Hélio Bicudo, né? Você vê só, aí no Paraguai, né? No caso eu não conheço nada da política paraguaia. Existe esse tipo de debate idiota aí que tem no Brasil? Ou como que é aí? De relação à política liberal, caralho, a quatro aí. É mais ou menos parecido, cara. Político é que falei, é igual. Vigarista. É, vigarista. Só que ninguém confia no político. Mas não engana o povo. Não. Não, porque ele já sabe que esse cara vai roubar. Entendeu? Política acontece. É um negócio ilustrativo. Uma figura ilustrativa. Só serve pra isso. Sim, você tá lá para não encher o saco, ficar na pianinha, senão a gente vai quebrar o pau pra você. Cara, ninguém confia, cara. Se colocar o João, o José, o Mané, eles sabem que é a mesma coisa, o cara não vai fazer nada, vai ficar na mesma, ninguém Vai confia. roubar e não vai fazer mais nenhuma. Sim. Não, isso daí é tremendo. Tem ainda? A população tem um senso de auto-iniciativa, né, que você está falando aí. A população não fica Sim, ele já esperando sabe que isso, tá ligado? não vai passar. Não, é o que eu falei, o cara acorda 4 horas, 3h30 da manhã e vai pra luta. Ninguém fica esperando o governo. Sim. Então, vocês estão governando, morrer de fome? Estão ouvindo aí, Pra pessoal? É isso lutar? aí, cara. É fazer as coisas acontecerem. Ou ir dormir às 5 da manhã para levantar às 7, 8, né? Sim, mas enfim, o cara vai lá, faz a jornada dele de trabalho e vai embora. Ninguém fica esperando o governo. É que eu falei, não tem vale nenhum. Não tem Sim. nada, o documento não ganha nada. Você só ganha, ó, vamos trabalhar aí, pessoal. Só isso. Só ganha um bom dia e tchau. É isso aí. É isso aí. Olha lá o que o Cássio mandou. Aqui em Paris existe um certo equilíbrio entre preço e qualidade. Depois de 2007 apareceu uma certa baguncinha, mas ainda é a sociedade que possui as leis e muita fiscalização. O problema aqui é o trabalho, desemprego e a crise internacional criada como arma para mudar as coisas para pior, estratégia maldita dessa porcaria União Europeia, que estraga tudo e acaba com tudo. São esses malditos globalistas e sua nova ordem mundial. Mas ainda é um paraíso. Quer dizer, comparar com o que eu sou, o Brasil é um paraíso, né? Mas ele disse que lá que os preços mesmo não é assim que nem no Brasil, não. Aqui no Brasil os caras fazem aquele tal de Black Friday, né? Black Friday. Os caras fazem mais Fraude? caro o produto. É. Não, mas é que não, né, falei, quem tá fora vive outra realidade, né? Não é mesmo? Claro. Nem incomparável. Comparável. É diferente viajar, ficar 2 dias ali, não sei onde, ficar no hotel ali. É diferente. Não tem Mesmo como. assim, você anota, mesmo assim, você vê a diferença. Você vê, porra, vou lá no Brasil, lá num restaurante X, eu pago tanto. E paguei tanto. Então, já vê a diferença. É real a diferença. Não tem, ninguém te contou. Sim. Não, é o dia a Você dia, viu? né? O Você cara começa a ver as relações sociais são totalmente diferentes. Claro. Diferente. Totalmente diferente. O papo da confiança, né, cara, que você vê que no Brasil não existe, né, confiança em nada. O povo é totalmente desconfiado e armado, né? Sim, porque um quer enganar o outro. Um quer enganar o outro. Daí não tem o que fazer. Aí não tem sociedade, né? Não, daí não tem. Tem que passar a vassoura aí, varrer tudo com o mar. Aí que eles fazem? Vamos botar um monte de advogado e picareta para poder, né, garantir que as tretas sejam feitas em cima da lei. Que as picaretagens sejam feitas em cima da lei. É isso que eles fazem. Você vê que o Brasil é o país que. Se for ver, é um dos que mais tem advogado do mundo. Eu acho que tem mais advogado do mundo é o Brasil, se não me engano. Por habitante. E aí você vê a condição que é aqui, né, cara? É só um querendo passar rasteira no outro. Sim, mas é aquela enrolação, né? O cara, um processinho aqui, um negocinho ali, fica enrolando, enrolando, enrolando, enrolando, e vai enrolando. E todo mundo ganha com isso, vira esse cabidão do emprego aí. É desde o varredor lá da sala até da faxineira até É o o juiz. desembargador lá. É. Até o ministro. Tá tudo escorado no, no, Na pilantragem. Na pilantragem. Bom, esses fatos aí que o próprio lá do Rio Grande do Sul, lá, o Vitor Vieira. Fala, hein? Exatamente. O próprio Vitor já fala. O Vitor tá cansado de falar, né? E é perseguido ainda, processado, é sacaneado, né? Quer dizer, o cara que fala a verdade no Brasil, o cara é um pária. O cara que é um mentiroso que vem com lero-lero, ah, porque a Dilma, o PT, estamos cansados do PT. Pô, para de picar. Eu tô falando isso aqui, não é pro pessoal da esquerda ou quem quer que seja. Tô falando pra esses caras que se dizem de direita aqui no Brasil. Esses caras que se pintam de oposicionistas. Esses caras são... fazendo isso aí, estão sendo piores até que esses caras aí, porque... estão mentindo, né? Não estão falando a verdade, né? É. E daí, bom, daí tá no pé que tá. Exatamente. E daí, resumindo, daí ninguém quer mudar nada, tá assim pra sempre. Exatamente, cara. Fica exatamente. Aí, ad eterno. Né? Aí falei, ou quem fica aí se sujeita do jeito que tá, ou sai fora. Pega sua mala, se conseguir arrumar um truquinho, né? Que cada vez tá mais difícil aí. Tá mais difícil. Tá mais difícil. Compra passagem, tchau. E tenta a sorte em outro lugar, porque aqui... É. Né? E não tem esse negócio, ah, porque eu tenho a minha casa, porque eu tenho um cachorro. Cara, se livre de tudo isso aí, cara. Isso aí é tudo bobagem. Não, isso é bobagem, porque a tua casa vai ser tomada pelo Movimento Sem Teto aí, cara. Fica tranquilo, aí teu cachorro vai ser pelo Movimento Sem Cachorro, né? É. Tá assim aqui no Brasil. É, mas é assim. Me chama lá, a Receita Federal lá tomou conta do impressor, toda a nota que sai ele já tem uma partinha ali, tá garantido. Exatamente. Bom, já começa que antes de imprimir a nota tem que pedir autorização pra Receita, né? Online ali, lógico, né? Então, se vou imprimir a nota aqui no meu sistema aqui, papapá, daqui bate lá na Receita, lá da Receita vem pra impressor, parei pra imprimir. Então, o cara tem que autorizar você pra vender, isso não existe, cara. Não, isso daí é uma palhaçada tremenda, né? E você vê que esse que o tal do Reginaldo Lopes quer criar, o deputado federal do PT, de acabar com o dinheiro em espécie, né, o cédula de papel moeda e moedas, assim, e daí vai fechar o ciclo, né, da ditadura. Sim. Bom, daqui que eu falei, eu dizer fica uma coisa muito abstrata, assim, né, só quem, cara, todo brasileiro tinha que sair fora do país, ficar um mês fora. Aí, mas ir pra valer, né, não pra passear, pra fazer, pra valer, pode comer lá no prato feito, comer com o povão. É isso, o cara vê como é que funciona. Qualquer país. Qualquer lugar. Qualquer país. Qualquer idioma, vai lá. É tirando a Venezuela e Bolívia, que estão ainda em Cuba. O resto, qualquer país. Né? Qualquer país, vai ali, fica lá um mesinho lá. Eu duvido que o cara volta embora. Acho que até a Bolívia dá pra você ir, porque a Bolívia ainda os bolivianos são peitudos. Eles não deixam leva desaforo aí, que nem esses brasileiros levam de governo, não. Os caras metem bala lá e trocam tiro. Aqui mas aqui o pessoal não fala mal. Aqui não fala mal da Bolívia, não, cara. Inclusive, não sei, o pessoal não fala mal. Sim. Entendeu? Tem comércio com a Bolívia ali. Do Brasil eles falam. Pô, Brasil tem jeito, bicho. Os caras lá gostam de se fuder mesmo. É. Nasceram pra se fuder. Ah, isso acho que todo mundo pensa. Pelo amor de Deus, cara. É piada, viu, cara? Mas é isso aí, cara. Eu acho que já deu um panorama aí da situação como tá aí fora, né? Você tá fora do Brasil. A gente tá aqui, você tá vendo as coisas com muito mais... noção do que tá se passando no Brasil, porque você tá vendo como que é o dia a dia aí. A gente tá aqui nessa barafunda desgraçada que é o Brasil. E vamos torcer aí que a gente consiga, quem ficar, resistir, né? Quem puder, puxa a carroça. Quem não puder, se puder, vai ser o duro para roer. Vai ter que sujeitar. Porque acontece, você olhando de fora, aí realmente é uma prisão, entendeu? Você tá sujeito a essas regras e acabou. Você não pode fazer nada, não pode trabalhar, não pode nada. Você está sujeito a essas regras e acabou. Não tem o que fazer. Você quer abrir um negocinho, você quer pedir benção lá pra prefeitura, pra receita, pra não sei quem. Aí, entendeu? Não tem. Você não pode fazer qualquer coisa, não pode fazer nada. Não pode estudar, não pode nada. Estudar, bom, começa a fixar. E estudar o que no Brasil? Aqui o país que tem o Paulo Freire. Paraguai não tem o Paulo Freire, Uruguai não tem Paulo Freire. Tem. Argentina não tem Paulo Freire, né? É. Bolívia não tem Paulo Freire. Só no Brasil que tem essa merda, né? É, agora um negócio que tem aqui, cara, que eu acho que não te falei ainda, foi aqui tem o melhor curso de engenharia da talvez das Américas. Olha aí, ó. Paraguai, quem quer estudar engenharia, vai pra lá, hein, ó lá. Vem pra cá, opa. Aqui é o primeiro curso de engenharia civil fora da Alemanha, alemão fora da Alemanha. Primeiro curso do mundo. Meu Deus, nem aí, sabia disso, cara. Sim, opa, aqui são 3 ou 4 anos de curso. A pessoa aprende espanhol e alemão. Alemão é fluente. Sim. E os últimos 6 meses vai estudar na Alemanha. Sim. E depois o diploma é válido para toda a União Europeia. Putz, olha lá, ó, pessoal, meus jovens estudantes do Brasil, ouviram o que o Juliano falou, a dica? Até o nosso amigo, quem foi que escreveu aqui? Ó, deixa eu ver aqui o nome dele. Deixa eu ver quem foi que escreveu. Antes que eu esqueça, Alex, e a pessoa está especialista em pontes, esse curso. Olha só, o Cleiton, abraço porque estava lá com manifestação com a gente. O Cleiton disse o seguinte, que as faculdades mais caras que ele viu lá no Paraguai para estudar, não saem mais de 150 reais. Baratinho. Baratinho. Não tem vestibular. Então, meu filho, não perca seu tempo aqui no Brasil. Não vai fazer Mauá, não vai fazer ITA, não vai fazer o USP, não vai perder seu tempo com a Federal do Rio Grande do Sul. Esquece da engenharia, vá para o Paraguai lá. O Juliano acabou de falar. É o melhor lugar para estudar engenharia nas Américas. América Latina, né? É, nos Estados Unidos não sei como que é, agora esse do... Ah, não, lógico, lá pelo Estados Unidos é outro. Não, lá é outro papo, né? Agora, aqui da Latina pra baixo aqui, e acontece, o primeiro curso alemão de engenharia civil. Ele começou faz ano passado, retrasado, se não me engano. Acho que a primeira turma foi em 2015. Sim. Foi 400 alunos, se não me engano. Enfim, mas o... Ah, já tá dando couro no Brasil, né, cara? Porque eles estão formando uma elite de engenheiros aí. E quem vai dominar o negócio não vai ser brasileiro. Brasileiro, já falei em 2 contra 2 mais 2, cara. Engenheiro brasileiro. Eu conheço um monte de gente engenheiro aí, o próprio Eloy. Foi engenheiro pra caramba. Os caras falam, é uma vergonha você ver o nível desses engenheiros formados no Brasil. É um bode de idiota, não sabe nem fazer cálculo básico. Né? É, isso como eu te falei, então, tem os professores que são alemães. A pessoa que... São cobrados, né? Sim, do correr do curso a pessoa aprende espanhol e alemão fluente e os últimos 6 meses passa na Alemanha no intercâmbio lá, do curso. Aí sai especialista em pontes e o diploma é válido para toda a União Europeia. É o primeiro curso fora da Alemanha. E aqui no Brasil vai ter curso de masturbação feminina na Universidade Federal. É. Ah, tem mais. O que está passando aqui também, iniciou ano passado, foi um programa educacional japonês. As pessoas estão passando os programas japoneses na televisão. Traduzindo, logicamente, né? Traduzindo, logicamente. Para ensinar o alemão, o japonês para o cara, né? Então, para ensinar o método de ensino japonês. Caraca, velho. Lá estão trazendo para cá. Lógico, é traduzido. Traduzido. Quer dizer, sim, então... É o mesmo método de ensino. Não, e aqui você vai fazer isso aqui, ou vai vir aparecer o Ministério da Educação, é ilegal, é contra, não pode? Ah, e sem contar o seguinte, Alex, antes que eu esqueça, tem mais outro detalhe, é o seguinte, os melhores alunos aqui são puxados para os Estados Unidos. O cara tem a bolsa integral lá do curso que quiser fazer. O cara estudando ali o curso X, sim, aí eles botam o olho em você, pô, você é um cara bacana aqui, já esforçado. Tudo pago. Claro, eles precisam disso no mundo, né? De pessoas que façam, sim, não? Não parasitas que querem ser funcionários públicos. E sem contar o seguinte, decorrer do ano letivo de escola, no período de férias, aí você tem um intercâmbio também com os Estados Unidos, onde os alunos vão lá, ficam com o período de férias, aquelas férias escolares, e depois retornam ao país. Então é um acesso muito fácil. No Brasil não existe isso, né? No Brasil não existe isso. A verdade é essa. Existe, claro, algumas iniciativas, mas muito, muito fragmentadas. Não existe uma coisa sistemática como está ocorrendo aí, né? Não, aqui é sistemático. Isso aqui é... Da própria política do educacional do país, que com certeza não deve existir até, né? Deve ser uma coisa muito mais aberta do que no Brasil, né? Aqui no Brasil você vê que tem Ministério da Educação. O que é o Ministério da Educação? Fernando Haddad. Putz, queridos, ferrou. É. Nem tem que. Não, chega o Fernando Haddad e os caras botam fogo no palácio do Ministério da Educação. É, eu não sei se bota fogo, mas ele vai ficar sem comer, vai ficar sem combustível, vai ficar Lego sem beber. Vai ficar dando porrada na portão da casa dele toda noite. Vai, todo dia. Vou lá na casa dele, dar meu dinheiro aí, me dá meu negócio aqui. Ele vai ficar sem comprar um sapato, vai ter que arrumar alguém pra comprar pra ele. Ele não vai comprar mais nada. Nem papel higiênico ele vai no supermercado comprar. Vai ter que pedir para empregado lá buscar não fazer a compra Fudida do mês. Lá, né? Pega lá um lote de 50 toneladas de papel higiênico porque eu não consigo comprar aqui. É, porque o cara não vai, o caixa não vai aceitar o. Paga, ele paga. Olha só. Desobediência civil, gente. Olha aí, gente. Olha como funciona, tô entendendo? Daí uma vez a gente falou isso, a gente ficou falando isso daí, apareceu um palhaço aí que publica livro na editora lá do José Júnior. E o cara disse que quem fará isso tá divorciado da realidade. Um grande intelectual, aí, segundo algumas pessoas. Ah, meu, vai tomar no cu, bicho. Tá no Paraguai, funciona porque não vai funcionar no Brasil. Ele quer que a gente fique aí puxando o saco de político, de instituição, de ladrões aqui no Brasil. Ah, vai pro diabo que te carrega, filhote do capeta. Eu sou suspeito de falar, né? Tô muito pouco tempo no negócio, não sei. Eu vejo da minha pouca experiência, né? Não sei. Tua pouca experiência é uma eternidade frente à burrice insistente de uma boa parte da população brasileira, né, cara? Que é uma burrice insistente. É uma misturada com uma milhões de toneladas de arrogância. Que quando você fala pro cara. Não, e quanto mais esclarecido, entre aspas, o cara, mais difícil o cara é, né? Se o cara é advogado, engenheiro, médico. Que coisa de conversa de maluco é essa que esses caras estão tendo? O que que é isso? Claro, geralmente esses caras estão com alguma sinecura, algum esqueminha arquitetado aí, alguma panelinha, né? Pra poder não deixar pingar no deles, né? Não, deixa como tá bom, cara. Né? Só falar pra pessoa. Você vai falar com a pessoa assim, a pessoa só vai falar do preço. Ah, cara, comprei um, sei lá o quê, um whisky X lá. Cara, isso não é só mercadoria. Mercadoria é de menos. Essa mercadoria é um troço que você tem que comprar. Mas e o restante? E a qualidade de vida? E tantas outras coisas. Não é só mercadoria. Mercadoria é de menos. Sim. O valor do produto, que seja. Tem muito mais coisa envolvida. Agora você vai falar pra um cara assim, falo, não, você tá louco. Porra, o cara lá vai te roubar, vai não sei o quê. Ah, vai. Aqui não, né? Aqui os caras vão te tratar como ser humano, né? Aqui você chega na televisão, liga a televisão, tem um picareta que aparece todo sábado e domingo enchendo o saco da população, o tal de Silas Malafaia, um vigarista de televisão, é um pastor de Araque, que fala que a população tem que estar desarmada e não pode se defender. Eu queria ver aí no Paraguai se fizesse isso daí, cara. Não, não seria muito longe. Não passa. Não passa, porque eu falei, eles já passaram por 13 guerras, então os caras já estão espertos. Ele é tão esperto, não entrega, mas não, jamais entregar arma. Isso não existe. Claro que não, cara. Isso aí é suicídio, cara. Coletivo. Se bem que estão com todas as facilidades querendo comprar arma, cara, ninguém entrega. Não vou entregar, e acontece com o argentino, com o Paraguai, ele é muito, muito, muito próximo em questão de arma. Então os caras estão sempre no intercâmbio. Ah, eu não tenho não sei o que aqui, o cara compra de lá, em troca aqui, vende para lá e compra você da onde. Ah, tem um intercâmbio muito grande. Todo mundo armado aí nessa região. Todo mundo armado. Sim, a Argentina e o Paraguai, sim. Que maravilha. Todos. Todos. A Argentina tem bastante arma. Muita, muita mesmo. E, então, bastante intercâmbio de insumos. Insumos, peças e próprio armamento, enfim. Sim. Muito, muito grande intercâmbio. Eles compram aqui, compram lá e trocam. E arma de grosso calibre, né? Não é 22, não, né? Não tem restrição de calibre. É arma de verdade, né? Arma de verdade. Não, o que você conseguir pagar e carregar. Que maravilha. Só tem dois princípios. O que você consegue pagar e o que você consegue carregar. Só. Ah, consigo carregar? São os quesitos básicos, né? Da história. Se você conseguir carregar um fuzil, não carrega um fuzil. Se você achar pesado, compra um menor lá. Enfim, mas com a restrição mesmo, você não pode ser automático. É semi-automático, no caso. É como nos Estados Unidos também, né? Sim, como nos Estados Unidos. Porque quando você compra um AK-47, ele vem com um seletor de rajada. Então, sim. Você compra o seletor à parte. É, e cá pra nós, né? A diferença é isso. Não serve pra nada. É uma coisa que é só uma coisa para combate mesmo. O cara vai lutar contra um exército, mas contra um bandido, uma semi-automática já se traçar o vagabundo, não manda ele pro inferno de vez. Precisa ter esse luxo de ter, né? E até se o cara for um pouco mais malandrinho, o cara vai lá e muda e deixa para automática também. Dá para fazer isso aí, né? Isso, vai fazer, entra numa loja qualquer, compra o kit e recebe em casa. Exatamente. Só pode dar azar de você pegar na aduana, fora isso. No caso aí, é um Tá com uma peça requinte. pequena, certo? Logicamente, não pode ter granada, essas coisas de combate, mas o que você vai fazer com a granada em casa? Pra que você vai precisar? Se tiver uma AK-47 na tua casa, uma escopeta 12 e uma 9mm, pra que você vai precisar uma granada, né? É, isso tem, ninguém te fala nada. Não, mas aqui no Brasil, né, Juliano, no único lugar do mundo que os caras roubam caixa forte com dinamite. Aqui bandido pode ter dinamite, né? Que é pior que granada, né? De granada perto de dinamite é drops, né? Hortelã. Aí eles podem ter dinamite à vontade, né? Eles, todo dia aí são 50 caixas explodidas com dinamite pra tudo quanto é lado. É que teve bastante também, mas o pessoal foi todo preso, deportado e, enfim, tá todo mundo na cadeia. Aí não tem saidinha de Tem? final de ano pra ver o saco do Papai Noel, né? Não tem? Pra ver o coelhinho da Páscoa. Não tem. Então. Não tem mesmo. Se tiver também, no outro dia o cara, o responsável tá na rua. E os caras que vão ver o coelhinho da Páscoa e o Papai Noel vão conhecer o Jesus Cristo, né? Pessoalmente. É, esse negócio, o cara invadir tua casa, ele, isso aqui não posso atirar, não posso aqui, isso não existe, cara. Isso não o cara invadir existe, tua cara. propriedade, filho. Esses dilemas, né? Parece esses pseudo-religiosos do Brasil, né? Esses falsos moralistas. Mas você vai mesmo matar o bandido? Você não pensou em dar a outra face pro bandido? É, dá outra face. Da bunda, né? Porque ele vai pegar tua mulher, vai estuprar e vai te matar depois. É, aqui o cristianismo aqui, nós chamamos o catolicismo aqui, cara, é enorme. Pô, quem tu De verdade. é, gente? Porra, é enorme, cara. Agora vou dizer o seguinte, se o cara entrou na tua casa, filho, Aí, meu amigo, você vai conhecer sinto muito. Jesus. Ele pode soltar na rua, enfim, tem assalto, tem, claro, isso aí no mundo inteiro tem. Agora, se o cara entrou na tua casa, filho, sinto muito. Matou o cara, deixa ali, ó, vem buscar aqui. Não tem você ser preso, cara, é teu dinheiro e propriedade. Aí eu falei, o próprio presidente falou, é tudo bem, cara, não dá até, não sei até confiar, mas ele falou, cara, eu vou defender o direito de propriedade. Tanto que ele tem empresa, ele defende interesses Sim. de quem, pô, então Poderosos. quem bancou a eleição dele e tudo mais, é cara que tem empresa, cara que tem dinheiro. Ele Óbvio. não vai perder a empresa por um sem terra, pô, isso não existe. E acontece hoje, quando há algumas invasões aí, simplesmente ele vai lá e joga o cara pra fora. Ah, mas eu vim invadir esse terreno que tava. Chego do lá, ó, esse terreno meu tá aqui, ó, não, sai fora. Não tem justiça, não tem nada. Não tem esse negócio de chamar, fala, desembargador, juiz, para poder tirar os caras, né? Ter Rede Globo. E aquilo que eu falei, uma ação, entre aspas, né, uma ação trabalhista leva 15 dias. 15 dias. Puta, que tem uns caras que eu conheço que estão há anos já, né? Não, isso eu mesmo tinha no Brasil e levei 10. E acontece? 10 anos. 10, vai assim, porque vai para Brasília e fica recorrendo lá, fica na mão do ministro, fica por lá. Fica perambulando de gaveta em gaveta. Mas o. Isso se Aqui você não, se for da, né, da turma, né? Se for da turma, rapidinho resolve no teu lado aí. É. cara. Ah, sim, né? Se Não, for tem da tudo do isso. Beautiful People, aí, cara, mas rapidinho. O Juliano é nosso amigo. Ainda mete milhões em cima do patrão lá. O empregador, sim. Tá, ele lascou. Toma até empresa, empregador. Tira até as cuecas do cara. O cara vai ficar pelado. Vai. Olha só, hein, cara. O pessoal fala dos Estados Unidos, mas olha aí no Paraguai, que é aqui do lado, hein, gente. Imagine no Uruguai, na Argentina, como que tá. Meu Deus do céu, o brasileiro vai continuar sendo barata né? Vai continuar sendo lagarto de procissão até quando, hein? Acho que não vai deixar de ser, não, viu, cara? Tá difícil aqui, viu? Como você falou antes, tá difícil, viu, bicho? Difícil. Tá, olha, eu acho que tem que passar umas guerras aqui, morrer, assim, com um exército invasor mesmo. Talvez aí comece a tomar uma noção aí das coisas, sabe? Fome. É, o problema é que lá, o problema é que o brasileiro não quer mudar. Então, se ele não quer, não adianta ficar falando. Não adianta. Como se muda, ou se faz uma coisa e muda, toma uma atitude, ele fica assim. Exatamente. Então, é que não quer. Você não vai transformar um cavalo num jacaré. Ele nasceu pra ser cavalo, vai ser cavalo, cara. É burro no caso, né? É. Burro no cavalo. O burro vai ser burro. É um cavalo, é Não, cavalo, né? não vai, cara. Uma vez crocodilo, nunca jacaré. É, uma vez burro, nunca cavalo. Então não tem. Nasceu pra ficar assim, vai ser assim, aceita ser assim, que é o pior, né? Pior que aceita ser Tem assim. orgulho de ser assim, né? É. Conta vantagem de ser assim. É. Então fica, no, fica na situação que tá. Não tem muito o que fazer. Deixa eu ver aqui. Passando Pô. atrás. Oi. Ou não, quem tá aí, fica aí, se sujeita à situação, pula fora. Pega o chapéu e abandona o barco. É, a gente conhece, pô, Não? quanta gente que foi embora para os Estados Unidos aí, para outros lugares, né? Você vê que a Europa, Qualquer lugar. eu não aconselho muito hoje a Europa por causa daquela invasão islâmica, né? Que o que tem desses desgraçados lá não é brincadeira. Mas o caso de outros países aí, pô, não, cara, não voto. Até o jovem tá conversando aí, outras pessoas estão conversando, não, não tem condição, Brasil já é Elvis, cara. Não tem. Qualquer pessoa não vota mais, não vota. Não existe, cara. Por mais que ela tenha amigos, famílias, o cara não vota. Nem preso, nem amarrado, nem jeito nenhum. Entendeu? Exatamente. O cara não aceita mais aquela condição de refém. De subir O cara vê o subsídio, né? cara, sim, o cara vê outras coisas. Porra, cara, mas você sai fora do país e tua mente abre. Você abre os olhos. Entendeu? Você vê outras coisas, perspectivas, outro horizonte, outro tudo. Outras possibilidades, né? Vê tudo. Você, porra, cara, pode fazer aqui qualquer coisa, ninguém enche o saco. Pode fazer qualquer coisa. Pode trabalhar, pode estudar, qualquer coisa. Não tem ninguém te enchendo o saco, não tem que pedir bênção pra ninguém, não tem que nada. É isso daí, cara. A gente comentou já várias vezes a respeito disso, do caráter do povo brasileiro, que isso aí são estudos, reais de sociologia, de história, que já foram desenvolvidos há muito tempo, não no Brasil. Vários estudiosos fora do Brasil, tem um ou outro que estudou isso aí. E você vê, a característica do brasileiro é justamente aquela de subserviência, né, de querer, assim, Encostar, Sentir pena do cara que tá errado, né? O cara tá fazendo uma coisa errada, mas coitadinho dele, né? Mas ele é bonzinho, né? No fundo, ele é bonzinho, né? Ele tá fazendo isso aí porque ele não teve chance. Quer dizer, isso daí, meu amigo, tem que ser modificado todo esse tipo de comportamento do povo, não tem jeito. Você ouviu aquele negócio que eu passei aqui, ontem, anteontem, de uma comunidade religiosa aqui do Brasil, que os caras estavam pedindo dente de defunto, dente de ouro de defunto, né? Sim, É. eu vi. Que é isso, cara? Se isso acontece no Paraguai, os caras vão lá botar fogo na comunidade, né? Os caras descem a ripa nos caras, né? Ah, dessa ripa. Que é isso? É que Não, eu vai falei. lá no seu avô, seu avô morreu, arranca todos os dentes da boca dele e manda pra gente aqui. O dente de ouro, né? Que é isso, gente? Mas que ponto que a gente chegou? Depois vai que o Brasil é o país mais católico do mundo. Pelo amor de Deus, antes fosse satanista, né? Do jeito que tá, mas satanista seria pouco até para poder comparar esse pessoal com as coisas erradas que esses caras estão fazendo, né? É, eu não sei, mas aqui é um negócio, a tolerância é muito menos, Não, a muita tolerância com as coisas intolerância absurdas não zero. tem, né, cara? Não existe Não isso. tem, não existe isso. O cara, não tem. Você vê os Estados Unidos lá que o Lavo fala tanto, né? Você vê a situação que está nos Estados Unidos, a população, né, tá bunda mole em relação ao Obama, mas tem coisas que os caras não admitem, os caras vão para cima da justiça mesmo. Lá no Oregon agora, os caras foram lá, né, a população que as tais milícias, que é a população que se defende ali na região do Oregon. Eles treinam com armamento, se protegem entre eles lá, e foram defender uma família que estava para ser despejada aí pelo governo do Obama. Estava querendo retransformar um local lá numa reserva natural. E os caras invadiram órgãos públicos lá do estado e foram pra cima da polícia, foram pra cima do FBI, não quer saber, cara. Os caras não Sim, ficam mas é. quietos, né, cara? Sim, mas é isso quando o cara tem valores. Agora Valores, é, o brasileiro. exatamente, cara. Agora o brasileiro foi. Como Perdeu chama? isso, né, cara? Perdeu os valores, Perdeu. porque tem uma grande mídia que dá os novos valores, qual que é os novos valores? Você é um idiota completo, né? Sim, isso eu falei. Você cruza a fronteira, o cara começa a ser hipnotizado. Aí você fala, porra, cara, mas isso aqui não é no mundo. Isso aqui não é o mundo. Então, isso aí fora. Então você começa, porque a pressão de todo mundo. É pressão de amigo, de parente, de televisão. O cara tá domesticado, o cara virou um zumbi ali. Zumbi, cara. O cara não tem reação pra porra nenhuma, cara. Vai nada. Daí quando você fala alguma coisa que numa fila de supermercado no Brasil, numa fila de farmácia, de banco, todo mundo te olha estranho. Esse cara é um alienígena. Pô, pera um pouquinho, cara. Os caras estão te tratando igual rato aqui. Você vai ficar quieto aqui? Tem 50 caixas vazias, só tem um atendendo. O que, que é isso daqui, meu? Você tá fazendo papel de idiota, por exemplo. Uma coisa básica, né? Básica. E os caras não têm iniciativa pra poder reagir, né? Nenhuma. É, a projetiva não tá na sua situação que ele é simplesmente taxado de bobão lá. De idiota. Não, esse cara é bobão aí. É de idiota, deixa esse cara aí esperando aí. Tanto que eles vão aí no próprio Paraguai fazer algum negócio e é roubado, né? Porque esse cara é babaca, é brasileiro. Passa a perna esse trouxa aí, ó. Né? Ah, brasileiro passa a perna brasileiro. É, chegar o boliviano, o cara tá tratando como gente. Chegou o brasileiro, não, vou passar a perna porque é o trouxa aí, ó. Chegou o trouxão aí, ó. Sim, exatamente. Isso existe, cara, e é diário e corriqueiro isso aí. Isso é permanente. Isso aí já é uma sina, né? Sim, porque o próprio brasileiro que aprendeu a falar sei lá o quê, lá, um espanhol, mais ou menos lá, duas, três palavras, e quer enganar o cara. Um quer enganar o outro. Aí vai ser enganado, né? Não, o cara já é enganado pelo governo. Pô, engana esse trouxa aí, bicho. Esse cara é trouxa aí, nasceu pra ser trouxa. É brasileiro, né? É isso aí mesmo. Ele não fala abertamente, mas nem precisa falar também, né? É só você conviver ali. Mas aí cai naquilo que é chamado as expressões não verbais, né? Você não precisa falar nada, né? Não precisa falar nada, cara. Denuncia, né? Sim, só você ver ele conversar entre eles, o atendimento. Você já, pô, 2 segundos já saca a charada. Já sacou? Ixi, cara, deixa eu pôr o nariz de palhaço aqui, né? E a bandeirinha do Brasil na minha camiseta aqui. Esse negócio de brasileiro se enganar no Paraguai, isso não existe, cara. Isso é folclore. Cara, isso só acontece na fronteira e é coisa que inventaram. Que o próprio brasileiro que tá lá morando, enfim, faz qualquer coisa lá na fronteira. Que da malandrão? Que, isso. Que o cara vai aprender a falar do, sei lá, o que enrolado ali, vai lá e acha que engana os outros. E pior que engana o espertão ainda. Sim. Vai espertão do Brasil lá, vamos comprar um celular aqui por R$100. Aqui. Daí compra um sei lá o que lá. Entendeu? É aquele negócio que eu comentei agora pro do Rafael de Paula. Não adianta querer mudar de fazer impeachment de presidente se a própria camada dessa população tem esse comportamento de bandido, né? Aí não adianta porra nenhuma, vocês estão xingando uma bandida maior só, né? Com mais fama do que vocês. Porque, como diz o Olavo, né? Já falou outras vezes isso aí, esses caras estão com inveja e querem tomar o lugar dessa pessoa. É mais ou menos isso daí que ele fala, e é verdade. Não estou preocupado assim, realmente. Não, vou fazer alguma coisa aí para poder resolver. De forma alguma, os caras só querem, né? Pegar a boca no lugar, né? É igual esse pessoal político, né? Agora tem eleição esse ano de prefeitura no Brasil, haja papel higiênico, né, cara? Vai ser uma pontificação de santos aqui no Brasil, que você vai ver que nem no Olimpo tinha tanto santo quanto tem aqui, cara. Nem no Vaticano tem tanto santo quando vai aparecer esse cara candidato a prefeito, vereador. Agora todo mundo é conservador, né? Todo mundo é pró-família. Claro, né? O cara quer garantir a mamata dos próximos anos aí pra ele e pra turma dele, né? É, o que falta é que eu falei, tem que mandar o governo dar uma passeada aí, cara. Tem. Geral. Tem. E o cara tem que resolver a situação. Ah, cara, vai ficar esperando a polícia? Não espera ninguém, cara. Você faz a tua segurança. Ah, vou ter que consertar a rua, você vai lá e conserta. Esquece o governo, cara. Esquece o governo, cara. Elimina o governo e depois Tem uma comunidade de gente pobre do lado da tua casa, ajude a comunidade, o pessoal ali, pra poder eles terem uma vida melhor, pra eles não virem encher o saco de vocês. E eles virem ali amigo de vocês. É. Também não adianta querer, vou fechar meu portão, foda-se o resto. Vai se ferrar, o cara vai querer ir lá te roubar. O cara te rouba, o governo te rouba, todo mundo te rouba. Todo mundo te rouba. Então você tem que pensar em viver em comunidade, né? Aprender a viver em comunidade. Sim, eu acho que esse é o ponto, né, cara? Sim, devido a esse caos que tá aí hoje. Esse caos, cara, exatamente. Eu tava conversando com o Rafael de Paula, ele falou, olha, cara, porque a esposa dele é paraguaia, ele falou, olha, a gente foi no jantar num lugar aqui, no bairro mais ou menos bacana aqui de São Paulo. Ele falou, aqui, tô andando aqui agora, isso aqui é igualzinho a Assunção, cara. Igualzinho. Qualidade do lugar, né? Você fala assim, o cara fala assim, aquilo lá é uma quebradeira, uma merda, tá uma situação difícil. Gente, quando é? Essas cidades do Brasil, você vê aqui em São Paulo, cara, não sei se você esteve aqui recentemente em São Paulo, mas é um lixo isso aqui, cara. Rio de Janeiro nem se fala, né? Rio de Janeiro, aquilo é um lixão a céu aberto, infelizmente, né? Uma roubalheira desgraçada. o esgoto a céu aberto, cheiro de merda no meio dos lugares turísticos e aquela Lagoa Rodrigo de Freitas que parece um pedacinho do Rio Ganges. E o Rio Ganges é limpo ainda, se bobear. Sujo, sujo, tudo abandonado, tudo jogado às traças. E o pessoal ainda acha que, né, tá no lugar mais bonito do mundo, né? É. Um negócio que eu lembrei, agora sabia que esse ano agora vai ser lançado o primeiro carro 100% nacional? Aí. É, e elétrico. Olha só que maravilha, no Brasil o 100% nacional é da marca da Fiat, da Volkswagen, da Fudon. A Fiat ninguém usa, cara. Só a Mercedes e BMW. Aí. E Toyota. Pobre usa Toyota. Pobre usa Toyota. A Toyota aqui é carro de ricos no Brasil. Qualquer menino de 20 anos tem seu Toyotinha aqui. Ah, é? Olha só, hein? E aqui no Brasil os caras vão comprar um Fiat Uno. Bom, aquelas motinhas é febre, né, cara? Aquelas motinhas... Bom, também é 2000 uma motinha aquela. Sei lá, é febre. O cara fez 15 anos, já comprou um motinho. Da motinha ficou pro carrinho, ele trabalha um pouquinho, comprou outro carro maior, assim vai. Agora, Fiat... E combustível aí? Como tá o preço do combustível? Vamos ver aqui na São Brasil. Não, tá mais ou menos no preço. Baixou agora segunda-feira, baixou acho que 20 centavos, 10 centavos. Sim, sim. Baixou agora segunda... Não, hoje segunda, né? Não, baixou dia primeiro. Então tá barato, porque aí não produz combustível, aí eles importam. Aqui, pelo menos, está uma merda. Não, aqui vem da Venezuela e da... Argentina. Bem também. Aqui são três empresas... Três empresas, não tem uma estatal, são três empresas. Que pode, que exploram o comércio. Sim, o comércio. Aí cada uma vende o seu. Tem X tipo de combustível lá, X preço. E assim vai. Mas o Edemir vem na Venezuela, Bolívia, se não me engano, e da Argentina. Mas são três empresas. É aqui só essa quadrilha da Petrobras. Aí você precisa, a qualidade do carro também, se você comprar um. Só de andar na rua, de ouvir o barulho de um carro. Pega um exemplo, um Toyota. Se pegar um Toyota andando aqui e um Toyota do Brasil, é diferente. Não é o mesmo. Qualidade do veículo é melhor. Não é o mesmo. Não, porque eu tenho amigos que têm Toyota no Brasil, cara, e é diferente. Diferente. Não é o mesmo. A qualidade não é a mesma. E isso para todas as marcas. Puta que pariu. Só mais essa. Mas a qualidade não é a mesma. Aqui, claro, pior, né? Ah, claro, não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. Além de você pagar 5 vezes mais, né? Pagar 5 vezes mais, né? Arrancar o teu coração pra você ter. IPVA absurdo. Você paga, não sei se tem IPVA aí. Tem um outro imposto lá, mas é pequenininho também. Ninharia. É, não, perto, não tem nenhuma comparação. Ah, você paga 80, 100 por ano aí, depende do valor do carro também, né? Mas não tem nenhuma comparação em termos de valor. Não vai pagar R$2.000, paga 100, 200. Depende do carro. Puta merda, cara. Não, tô falando do carro Mercedes BMW, né? Entende esse carro Mercedes. Puta que pariu. Entende que o carro que você compra de $30.000 aqui, no Brasil você paga 300. Não, cara, eu vou te falar, bicho. É, olha... É tanta coisa, cara, que não tem limite, né? De tanto absurdo, tanto absurdo que a gente vê em relação a isso aqui. Absurdo. Se pegar, vou falar aqui de Bangladesh. Como tá em Bangladesh? O Bangladesh, pelo amor de Deus, para, porque realmente o brasileiro é muito idiota. É um povo muito burro mesmo. Feito de burro, né? Como eu falei, o brasileiro não é burro, mas é feito de burro, né? Ele aceita. Ele é enganado, sabe que é enganado e aceita ser enganado. Não, e aquele negócio, né, Adriano? Você vê meu comportamento aqui, tem gente aqui do Brasil, esses beautiful people aí da oposição do Brasil, esses intelectuais de bosta do Brasil, eles falam, né, esses caras são... Esse cara é maluco, esses caras são doidos. Não, mas isso é o comportamento de qualquer país civilizado, o pessoal vai ter um comportamento desse, pô. Pera um pouquinho, então, eu tô me roubando, tô comendo a minha mulher, vou ficar quieto aqui, pô. É, mas assim mesmo, o cara invade tua casa, te mata, quase qualquer coisa, tem que ficar parado, esperando a polícia, esperando isso aqui, isso não existe. Ó, uma carteira motorista, quantos pagam? Eu nem sei, mas é que está, o último mais custa R$1.000 e poucos. Aqui uma carteira aqui não custa... Motorista, não custa... Deixa eu fazer a conversão aqui, 100, 200 mil, 200 mil, não vai custar uns R$80 uma carteira de motorista. Puta que pariu, isso aí quanto tempo? É por ano, né? Não, mas, você tem que renovar todo ano. É. As primeiras carteiras, depois é por 5. Não, mas daí você tira em quanto tempo? Tipo, demora 3 meses pra tirar? Não, leva 10 minutos. Puta que... Não, não, bicho. Não, vamos fazer. Depende do teu nível. Se for a Mas um primeira dia você tira, carteira. um dia você tira. Não, dá 2 horas no máximo. Você tem que só fazer a prova escrita e Prática. a prática e tirar foto e apresentar o exame de saúde. Não dá 2 horas tudo. Não dá uma hora. Depende mais da tua prova Aqui escrita lá. você tem que pagar autoescola. O Vitor tava falando outro dia desse negócio de autoescola, né? Que é outra sinecura que existe. Que é a picaretagem que esse negócio de autoescola, de. Que é a quadrilha que tem envolvida esse negócio de Detran, né? Sim, Então é uma sim. máfia do diabo, cara. É que aqui também, cada região do país, aqui quem faz a carteira de motorista é a prefeitura. Então, Sim. cada região tem, entre aspas, algumas leis, eles mudam um pouquinho a lei, não a lei nacional de trânsito, mas a lei referente à documentação e a taxa também. Sim. Então, cada lugar é diferente. E para você renovar, eu fiz uma carteira na capital, eu quero mudar lá para fronteira, eu tenho que fazer outra carteira daí. Quando for renovar. Sim. É diferente do Brasil, mas o valor, puta, Sim. 100 É, quilos, cara. tem Não, dependência 300. das Não, regiões, dá né? Tipo, 50 reais. isso, né? É, dá 100. Vai custar entre 50 e 100 mil. Não, 50 e 100 reais. 56 reais. Vai fazer isso aqui no Brasil pra você ver. É no mínimo R$ 1.500, R$ 1.600. Não é menos que isso, não. Se for tirar. É, Não é daí menos que tu isso, vai. não. Eu falei, não, você está cercado, você tá dominado por um bando ladrão aí Então, que não isso está aqui é um país de ladrão, fazendo. de uma elite de ladrões, e o brasileiro fica discutindo ainda, né? Ah, o que o Então. Renato Azevedo falou, o que o colunistinha filha da puta vigarista da Veja falou, todos esses filha da puta da Veja, o que o filho da puta do SBT lá que tem programa de humor falou, o filho da puta da Globo falou. Gente, esse pessoal pertence à elite dos ladrões, Sim, tudo entendeu? bandido. São bandidos, gente, né? Então, o que acontece? Aquilo que você falou esses dias aí, faz tempo que você está falando. Cara, o cara tem que se virar, o cara tem que achar outra moeda, o cara tem que achar outros documentos e sair forte ladrão aí. Ah, você quer ficar morando no Brasil? Tudo bem, vai no Chile, faz documento no Chile, é baratinho, cara. Você não precisa nem ir no Chile fazer os documentos, faz aí do Brasil mesmo. Você faz a temporada, depois faz a permanente, depois pode entrar na residência. Igual É um no baita Paraguai. país o Chile, cara. Então, eu estava. Aí você tem os documentos chilenos, cara. Você pode ir para os Estados Unidos. Quem quer ir para os Nem Estados Unidos, vira chileno, visto cara. pega. Quer virar americano, vai para o Chile, cara. Vai para o Mais fácil. Chile. É. Vai para o Chile. O cara, em 2 anos. 2 anos é tua provisória lá, tua residência provisória. E você já dá entrada permanente automática ali. Você não precisa nem ir lá fazer os documentos, vai pela própria internet. Já Desculpa, vira cidadão. já. E é baratinho, cara. É mais barato Não, fazer. Mais aí tá fácil falando fazer. isso porque a gente tá falando claro que não é todo mundo que vai poder fazer isso, por uma série de fatores, né? Mas assim, tem familiares, Sim. tem. Ele tá dando opções aí, pessoal. É isso que ele tá dando agora aqui. Opções. Pra uma elite de Opções. pessoas, porque eu falei pra você, né? A maioria da população nem vai poder fazer isso jamais, não vai fazer. Mas pra esse Não. pessoal que é uma verdadeira elite, o que a gente tá fazendo aqui, de informações, não é pra qualquer um. A população em geral vai ouvir, eu não digo povão, eu digo até gente importante. O que que esses caras estão falando? Que língua é esse? Que língua é essa? São pessoas que estão dormindo acordadas, aí pode ter mansão, ser milionário, mas são idiotas, né? Só idiota. São idiotas. Aí acontece, então, essas alternativas, o que acontece? Você fica morando no Brasil, tudo bem, mas você não fica refém de carteira de motorista, não fica refém de moeda, a gente começa a abrir, a expandir teu horizonte. Olha, cara, eu estou falando isso há um bom tempo já aqui, e o caminho é esse, cara. Não espere nada. Você sai fora dessa moeda aí, cara. Cara, você compra pela internet, compra não sei por onde, enfim, cria alternativas. Agora você não pode ficar refém, cara. Vai ficar refém no CPF? Não, joga fora essa porcaria, cara. Exato. Joga fora essa porcaria e usa outro. Usa outro não, usa outro de outro país. Entendeu? Você cria alternativas e sai fora aí. Quanto menos for roubado, melhor. Exatamente. É isso aí, cara. Entendeu? E isso é só uns exemplos, né? Mas, É, enfim, cara, cada cada coisa é caso dinheiro. é um caso. Se a gente for parar pra conversar aqui, a gente vai ficar até daqui 3 dias conversando e não vai resolver de ponto de absurdos que o brasileiro vive e não tem noção, né? Não tem Isso daí é noção. só uma. Olha só a importância do que você está falando, a importância, por exemplo, do trabalho da Graça Salgueiro. Pô, a Graça Salgueiro foi aí, batalhou em cima desse assunto da América Latina, sozinha, aí lutando, né, contra tudo, nego roubando matéria dela, esse Reinaldo Azevedo, esses caras da Veja, esses caras de grande mídia sacaneando ela, e ela sem ganhar nada. Ela falou: gente, o brasileiro é feito de idiota. ela tem mais contato com o pessoal da Colômbia, né? Ela conhece o pessoal da Colômbia, já foi na Colômbia algumas vezes. Então, você vê a qualidade de vida que os caras têm lá, o nível cultural que os caras têm lá, não é igual ao do brasileiro. O brasileiro é um povo de ignorante, a verdade é essa, meu. Isso ignorante que eu digo não é o povão. Eu digo esses caras que falam latim, professor de engenharia, né, professor de literatura, de filosofia, de história. Esses são os ignorantes, né? Povão não conhece porra nenhuma. Né? Nenhuma. É porque ele falei, ele já é refém do sistema. Esse é o Aí ele cria sistema. mais, aí ele faz uma panela e faz quem tá abaixo dele de refém também. Resumindo, uma pirâmide de refém. Exatamente, cara. E fecha o Assim, ciclo numa cadeia, como você falou. vira a cadeia. Vira um manicômio judiciário, que é o Brasil. É. Ah, o Paco está perguntando da agricultura dos brasiguaios, qual a situação aí? Não, ótima, vai ser uma safra excelente esse ano, né? Linda, maravilhosa. Já estão os Melhor comerciantes. que os agricultores brasileiros, com Sim, certeza. então, os comerciantes estão com os olhos brilhando assim para fazer vendas. E vão vender Esperando. a rodo. Não, porque tudo. Ah, soja 100% exportação, né? Exportação, então acontece. Não só soja, né? Mas tem outros produtos, mas os comerciantes estão. Tá todo mundo Feliz. na expectativa Não, feliz. quer dizer, isso Todo daí mundo pro comprando mercado interno, né? Porque se for ver, pô, coisa nova. Mercado ainda interno. foi isso em relação à fronteira, aí a dificuldade que tá tendo agora o pessoal por causa do dólar e né? Mas você vê, o país tem mercado interno, o Brasil não tem mercado interno, o Brasil tem. O Brasil tá aniquilado, o mercado interno do Brasil foi jogado pra privada, né? Tá destruído. Porque aqui você produz qualquer coisa que você mandar para a Europa, você não paga imposto também. Então, se quer comprar máquina, Mas aqui no Brasil ferramenta, não pode fazer por causa do Mercosul, né? é por causa do panelão também, né? Do panelão e do Mercosul, claro. Do cadeião. Eu chamo o Brasil de cadeião, né? Mas. É, cadeião judiciarão, né? Hospício Porque eu. judiciarão. Então, o que acontece? Você quer abrir uma fábrica. Qualquer coisa, cara, Ó, se sabe o abrir que vai dar fábrica. certo no Brasil? É vender aquela camisa de força. Acho que dá um bom negócio aqui no Brasil, viu? Só vai ter biruta. Né? E faz uma camisa de força blindada pro cara não ser assassinado, ser louco e não ser assassinado. Não, mas o exército não vai deixar vender daí. Puta que pariu, viu? Mas é isso aí, Juliano. Acho que a gente foi longe, cara. Vamos dar uma parada aí. É, volto daqui a pouco com o pessoal para não te enxuriçar também muito, porque eu não quero contaminar o Juliano com as coisas do Brasil, não. Beleza, cara. Tranquilo. Valeu aí, cara. Eu volto mais daqui a pouco aí, pessoal. Só um momentinho aí. Falou. Tchau.